Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Hoje é o dia 7 de dezembro de 2025 e o nosso programa é de 1139. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Vamos entrando no ar com apoio de WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, livraria Casa do Caminho, Giga Vale Atacado, depósito e seu depósito, Polo Hotel, conforto, praticidade com economia e Camel Filtros, solução em saúde para a sua água. Rodrigo, você está fazendo um gesto aí para mim, mas eu não estou entendendo nada. Like. Ah, legal. Tudo bem. Ele fez o positivo ali para mim, eu não estava entendendo nada. Eu falei, será que o microfone está errado? Será que está certo? Será que tá certo? Não, ele está falando para mim pedir para vocês dar um like aí. Dá um like aí no nosso programa, por favor. Só apertar lá no positivinho, divulgar, compartilhar, que a gente agradece bastante. Agradecemos também aos Centros Espíritas, a AME, o Anjo Ismael, a Casa do Caminho, o Jefa, o Luiz de Vida e o Paulo de Tarso, que apoiam o nosso programa, como também o Grupo Musical Castelã e as Sendas de Umbanda, Mãe Maria, e também o Pai Jeremias e Vó Catarina, e a Tenda de Umbanda, Mãe Maria, como nós falamos, e o Grupo Musical Castelã. Hoje nós estamos recebendo aqui a nossa irmã Juliana Bueno. Ela vai conversar conosco um assunto que, pelo título, é muito interessante, que é o projeto da alma e a cura do coração. Então, já viu que dá para a gente falar de emoção, dá para falar de autoconhecimento, dá para falar de um monte de coisa aí dentro desse aspecto, né? Dentro desse tema. Faça suas perguntas, mande as suas opiniões, como sempre. Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, nossos queridos vivencianos, vocês que estão escutando a gente aqui agora pela Rádio Vivência Espírita e também quem está escutando, os ouvintes que estão escutando agora também pela Web Rádio Semente de Amor, lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, pela Rádio Espaço Espírita de Barra Velha, Santa Catarina, e pela Rádio São Francisco da cidade de Tobias Barreto, Sergipe. A gente já deixa o bom dia aqui para vocês. E também para quem está, os vivencianos que estão pelo YouTube escutando a gente aqui agora, a gente já pede também, reforça para dar um like, deixar um comentário aí, deixar suas perguntas, mas por favor, deixa o seu like aí que ajuda muito a gente a transformar relevante e o YouTube entregar esse vídeo para mais gente e que possa levar essa luz para mais lares escutar e participar, né? Depende aí só de vocês apertar aí no botão do like, tá? Então a gente também agradece aos ouvintes que estão assistindo pelo Recanto da Prece Eurípides Barçanufo, Campo Grande, pela Web Rádio Semente de Amor, também pelo YouTube, e pela Web TV Espaço Espírita. Então, se você está aí também no Recanto da Prece, ou na Web Rádio Semente de Amor, né, pelo YouTube deles, também deixa um like aí também, que ajuda o canal deles, tá? E vamos então para a enquete. A enquete que a gente colocou aqui pelo YouTube do Vivência é: você acredita que as doenças do corpo começam sempre como doenças na alma? emoções mal resolvidas? Então a gente deixa aí para os ouvintes deixar a sua opinião, né? Se você acredita que as doenças do corpo começam sempre como doenças da alma, né? E a gente comenta no final do programa, a gente comenta sobre isso. E lembrando que hoje a Juliana trouxe aqui para a gente o livro dela, tá? Então a gente vai abrir aqui os telefones, o Tião tá lá fora lá para sortear no número 12-3921-3009. Então é o nome do programa hoje, é O Projeto da Alma e a Cura do Coração. É o nome do livro dela. Então ela deixa aí, deixou aqui dois para sortear, né? Então quem participar e ligar aqui falando quero participar do sorteio, telefone 12-3921-3009 e deixar o like. Se não deixar o like, a gente não vai pôr no sorteio. tá aí. A gente vai sortear no final do programa, a gente vai sortear dois livros para vocês. Tá? Carlinhos, bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Juliana. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge. Bom dia, Sebastião. Hoje nós temos uma notícia triste. O Silvio avisou que não poderia comparecer para nos ajudar. Nós estamos muito tristes aqui hoje. O Silvio faz muita falta para nós aqui. Tem que ficar conversando fiado, né? Pois é. O Tião lá tá triste lá fora. O Tião tá triste. Ele tá sozinho lá, pô. Mas quem quiser vir aqui no estúdio conhecer também pode vir aqui fazer companhia pro Tião lá fora. Né? Pessoal, bom dia, família vivenciana. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. O Rodrigo está insistindo pelo like, principalmente porque dá relevância ao programa Vivência. O WhatsApp distribui para mais pessoas, o YouTube distribui para mais pessoas. E se nós atingirmos pelo menos 1 milhão de assistidos, eles começam a remunerar o programa do Vivência. Não, mas então, a gente não monetiza. Não monetiza, tá. Mas se eles começarem a dar bônus para nós financeiramente, auxilia a rádio, porque a rádio vive de doações. Sim, vocês terem uma ideia. Mas a gente continua não monetizando. O programa Vivência Espírita não pede nada para ninguém. Mas se vocês só derem um like, vocês já ajudam para que nós consigamos atingir um objetivo. Atingir 1 milhão de ouvintes e de pessoas vai nos ajudar muito. Família Vivenciana, com alegria, mais uma vez estamos aqui reunidos em nome de Jesus para mais um programa Vivência Espírita, onde estamos recebendo a nossa querida irmã Juliana Bueno, que vem falar sobre o projeto da alma e a cura do coração. E nós vamos envolvê-la com muito carinho para que ela possa discorrer tudo o que preparou para nós. Agradecidos mais uma vez, nós vamos pedindo licença para iniciar o programa Vivência Espírita de hoje, lendo uma mensagem de virtudes e valores do nosso querido irmão Tiaguinho Espírito, psicografia de Jorge Reis. E nós vamos ao item 27, integridade. O homem de boa conduta conquistou a integridade. Geralmente não se envolve com coisa ruim ou maldade. É honesto e respeitado e demonstra serenidade. Queridos vivencianos, vamos acalmando os nossos corações nesse domingo abençoado, respirando profundamente, fazendo o nosso religare junto à espiritualidade maior, a fim de agradecer ao Pai pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos e pela oportunidade que temos nessa manhã de aprendermos um pouco mais sobre o sentimento humano e colocar em prática tudo que nos foi passado, que nos vai servir de aprendizados, para que possamos nos tornar hoje um pouco melhores do que fomos ontem. Agradecemos, Pai, por essa oportunidade maravilhosa, onde mais uma vez agradecemos, dizendo: Pai, todas as manhãs nos dá a oportunidade de, ao abrir os olhos, ver tudo que foi preparado para nós. O sol que nasce no alto, bem quente, dando-nos um passe abençoado, os pássaros cantando, a natureza agradecendo por mais um dia de vida. E ouvidos nesse sentimento tão puro de amor a ti, meu Pai, que nos dá a oportunidade mais uma vez de buscar a evolução e o crescimento para sermos espiritualizados como Jesus o é hoje, o nosso guia e modelo. Que possamos nos preparar sempre, Pai, para sermos co-criadores junto ao seu projeto maravilhoso de vida. Agradecidos mais uma vez vos pedimos, Pai. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas à medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, livrando-nos, Senhor, de todo mal. Pois vosso é o reino, poder e a glória para todos sempre, manifestado em nossas vidas. Amém, amém, amém, Senhor, amém. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje será o projeto da alma e cura do coração. E nós estamos aqui com a Juliana Bueno, que é jornalista, escritora, radialista, também é voluntária lá da Colmeia e faz muita palestra aqui em São José a respeito desse descobrimento da alma e a cura do coração. Bom dia, Juliana Bueno. Bom dia para todos vocês que estão nos ouvindo. E estou muito feliz de estar aqui com vocês, nessa energia tão boa, tão bonita. Isso não é assim tão, tão fácil de encontrar, né? Abençoado seja esse dia. É interessante para a gente já entrar no tema de hoje. Seu livro é espiritualista, né? E o que a gente entende quando a gente vê esse título? Entende que você está falando dos dois planos. Você está falando tanto do plano espiritual como do plano físico. Porque quando a gente fala de tanto alma... Tanto do espiritual quanto do físico. Do físico, é. Né? Porque quando a gente está no... Quando a gente fala em preparação da alma, seria só no plano físico, né? E depois o coração seria só no plano... Não, seria só no plano espiritual, no coração seria só no plano físico. Só para você deixar a gente bem situado para a gente começar a conversar. Legal. Bom, aí o projeto da alma... tem tudo a ver com a nossa encarnação no planeta Terra, né? Nós encarnamos na Terra num corpo de carne, um corpo físico, né? E esse corpo físico tem os instintos, tem as emoções, tem toda uma sensibilidade que não é uma sensibilidade sempre equilibrada. Pode ser um momento espiritual, uma vivência, usando a palavra vivência, que é muito boa, por sinal, uma vivência mais assim emocional mesmo. Então, como é que nós lidamos com as nossas emoções? As emoções têm alguma coisa de físico. Tem alguma coisa, tem muita coisa de físico, mas elas podem ser coordenadas, elas podem ter um equilíbrio que nós chamamos de equilíbrio emocional. Então, de onde vem o equilíbrio emocional? É uma conquista. Por isso que a gente fala, eu falo muito no livro, da reforma, a importância da reforma íntima. Mas para alcançar a reforma íntima, não é um caminho fácil. Não é um caminho fácil, é um caminho repleto de vivências difíceis, uhum. Momentos difíceis que você precisa superar. Como é que a gente supera? Aí entra a importância da oração, a importância da espiritualidade. Só que a gente, às vezes, se perde um pouco no caminho, né? Então, ficamos perdidos. O mundo físico, o mundo material, chama de uma maneira muito forte por nós. Tudo. O sexo, o dinheiro, a ambição, a vaidade. A vaidade, gente, é uma coisa terrível. Esse meu livro tem muito a ver, por exemplo, com o processo do envelhecimento. Eu acho o envelhecimento um desafio, Acho que envelhecer é um desafio. Como é que você está aceitando? Como é que você está vivenciando esse momento que você se olha no espelho e fala, puxa, já não sou mais a mesma, né? Não é fácil isso. Precisa usar de sinceridade. Eu comento, às vezes, com meus ouvintes no meu programa de rádio. Se Deus quiser, eu vou ter de novo um programa de rádio. Na rádio mesmo. Até tentei fazer aqui, mas o Rodrigo não deixou. Estou brincando. Não, porque aqui é outra proposta. Eu acho que vai ser na Rádio Metropolitana. Aqui é aqui. Obra social. É, não, a Rádio Metropolitana ela tem lucro e a gente tem patrocínio. Eu sou jornalista, eu ganho para fazer tudo isso. Nada contra. Nada contra. Não, a gente ganha para trabalhar, né? Exato. Esse é meu trabalho. Exato. Então, quando você se perde por causa da vaidade, porque você se olha no espelho e fala, puxa, já não sou mais a mesma, né? Um dia me falaram, por exemplo, que eu fui artista de teatro numa outra vida. Então, é impressionante como isso me atinge. Essa outra encarnação me atinge de uma maneira não é tão legal, não. Às vezes me desequilibra, porque eu acho que eu tenho que continuar meio que representando, sabe? Minha vida é meio um teatro, e não é assim, né? Nós temos que ser autênticos. A autenticidade não é fácil de conquistar. Então, você tem que ser você mesmo. Uhum. Você falou uma palavra-chave aí, uhum, que tem a ver com o meu livro, que tem a ver com tudo. Uhum. É o autoconhecimento. Uhum. É, quando você fala assim no projeto da alma, que você coloca como ele sendo também uma aventura emocionante, né, para a gente, de você... Como que você teve essa visualização? Como você descreveu isso, mais ou menos, assim, essa nossa vinda? Porque o que a gente entende é que tanto os defeitos como as virtudes que nós temos aqui, elas estão ligadas exatamente ao que nós somos, essencialmente falando. Agora, como trabalhar isso para vir para cá? E aqui você vai bater vai de encontro mesmo a essas coisas, né? Aqui é um aprendizado, né? Uhum. É um aprendizado contínuo, não tem fim. É, cada hora aparece uma coisa, cada hora aparece um obstáculo, uma tristeza. É, eu falo muito da família no meu livro. A família, como nós sabemos, nós aqui todos que somos espíritas e espiritualistas, a família é um grupo kármico, né? A família é o grupo kármico. Porque é claro que existem famílias que têm uma união maravilhosa, de muito amor, de muita solidariedade, de muita união verdadeira. Mas tem família onde nós temos verdadeiros inimigos do passado. Então, precisa olhar isso, abrir os olhos e falar, meu Deus, o que está acontecendo? Que pai é esse que eu tenho? Eu tenho gente na minha família que sofre por causa do pai, por causa da mãe. Às vezes, pai e mãe não estão dando o amor necessário. Às vezes, é um pai ausente, é uma mãe que não é muito equilibrada. Então, a gente traz esses defeitos. Nós viemos para fazer a reforma íntima. Não foi para brilhar, para ganhar dinheiro. Isso aqui, gente, não é um parque de diversão. É uma escola. Não, e não é uma escola fácil. E a maioria, pelo menos na minha opinião, os médiuns, os espíritas, nós somos repetentes, né? Nós repetimos de ano. No passado, nós tivemos tanta coisa nas mãos. E como foi que nós usamos tudo isso? Como nós usamos a mediunidade desabrochando junto com a vaidade, junto com uma até efêmera? É muito efêmera, posso até avisar vocês, mas nos toca, nos envolve. A efêmera, a coisa mais efêmera da beleza física, acaba. Um dia você acorda e fala, opa, eu tinha 50 anos, acordei com 70, o que aconteceu? Onde eu passei esses 20 anos? Uhum. Ou eu acordei com 80? O que eu fiz durante tanto tempo assim? Então... O autoconhecimento é fundamental. E a autoestima. Porque autoestima não é só você ficar contente com as suas vitórias. Você tem que também olhar de frente os fracassos. Coisas que você não conseguiu, onde você não se saiu tão bem. Puxa, minha família não é tão equilibrada quanto eu gostaria, né? Isso é muito comum. Minha família não é tão equilibrada. Eu tenho um filho que tem problema. Eu escrevi um livro chamado Uma Vida Bipolar. E ontem, por um acaso, eu estava falando desse livro com uma amiga minha, uma moça muito simpática, garçonete de um café, mas ela é espiritualizada, gosta de ler, eu dei um livro até para ela, e eu comentei desse livro, não sei como saiu o assunto, aí eu falei para você ver, né? Ela falou, teu filho está ali te esperando, e é um filho que é um dos heróis do livro Uma Vida Bipolar. Ela falou assim, teu filho... Fez um comentário sobre meu filho, né? Um comentário assim, não maldoso, mas percebendo que as coisas não são tão normais como eu mesma gostaria. Aí eu falei, esse meu filho é herói do meu livro, Uma Vida Bipolar. Ela falou, ela ficou meio assim, né? E falei, pois é o meu livro que mais vende. Foi o único livro com o qual eu consegui ganhar dinheiro. Inclusive aí tá, eu falei assim, inclusive tá aqui, eu tá. Prefiro não ganhar dinheiro nenhum do que escrever um livro desse. Mas eu ganhei muito dinheiro com esse livro. Teve 5 edições, está indo para a sexta. Eu não quero mais fazer esse livro, porque ele me faz sofrer. Mas as pessoas gostaram, se identificaram. Quando vê o nome, Uma Vida Bipolar, opa, essa sou eu. Todo mundo é meio bipolar. Agora, como é que nós lidamos com isso? É fácil? Não. Não é nada fácil. Mas é bom? É bom. É maravilhosamente bom. Você encarar de frente as suas vitórias, você encarar de frente os seus fracassos, conversar com você mesmo diante do espelho, falar, tudo bem, eu acordei com 70 anos, não é muito bom, mas eu fiz isso, o que, é que eu preciso melhorar? Melhorar dia após dia, em tudo. Se tivesse sido bem vivido, né? Isso, se tivesse sido aproveitado tudo, será que o pensamento é o mesmo? Né, assim você. Porque, por exemplo, aqui a gente tem um exemplo prático que é o Rui, né? O Rui sempre fala bem de tudo. Qual exemplo? Né? Rui. Sim. Ele nunca fala mal de alguma coisa que ficou para trás. Ele sempre fala, é positivo o tempo todo, sempre positivo. Então, quando eu falo para você, assim, então, a vida do Rui foi uma vida ativa. A vida toda foi ativa. Trabalhando, ajudando o próximo. Participando de entidades sociais, participando da vida social mesmo, de todas as coisas. Então, talvez que quando ele olha no espelho, ele seja diferente, né? Assim, ele olhar e falar, eu fiz o que eu tinha que fazer. Fez o que tinha que fazer. Né? Então, eu penso muito dessa maneira. Se você se olhar e achar, pô, o que ficou escondido entre os 50 e os 80? O que, que ficou escondido? Se eu não lembrar do que foi, aí eu não vivi. Né? Não lembrar do que foi. Do que aconteceu nesse período. Tipo assim, bom, de uma hora para outra eu tô aqui, com essa idade. Eu tenho 65, por exemplo. Fala, nossa, nos meus 35 anos era meu auge. O que eu fiz dos 35 aos 65? Se eu não souber o que construção que eu fiz na minha vida nesse período, aí eu tô com um período perdido. Agora, se eu fiz alguma coisa positiva, eu vou estar bem. Sim. Né? Você falou a palavra lembrar, a gente lembra do que fez. Precisa ver se você quer enfrentar, né? Então, eu às vezes aconselho, se for necessário, a pessoa fazer uma terapia, né? Procurar um terapeuta para poder lidar melhor com como é que foi o passado. Uma coisa que é muito importante é as escolhas, né? Que escolha você fez? Que caminho você tomou na sua vida? Como você cuidou da vida espiritual? Como você cuidou da vida profissional? Você conseguiu fazer? Você veio aqui e está desenvolvendo a tarefa maior que você veio para fazer? Tem pessoas como o Rui que já nascem preparadas. Sim, elas nascem preparadas. Elas vêm já com preparo espiritual. Elas já foram muito boas numa vida anterior. Elas foram pessoas bondosas, fizeram caridade, ajudaram. Então, elas vêm para colher os frutos dessa bondade. E eu acho que o principal fruto da bondade de vida anterior é que, nessa vida atual, elas vivem com paz. Paz na alma. Paz profunda como diz os Rosa Cruzes, que eu frequento, paz profunda. Agora, aquela alma aflita, aquela alma que não tem essa paz, aquela alma que faz uma oração, mas a alma dela não se aquieta, essa alma não foi assim tão bem orientada numa vida anterior. Ela não fez tanta caridade, não ajudou tantas pessoas quanto poderia. Ela pode ter sido negligente, não é? Ela pode... Ela não foi má. Não é que você foi má numa vida passada. Agora, é importante acreditar na vida passada. Ah, mas eu não acredito em outra encarnação. Eu acho meio complicado, sabe? Você não pode falar que você não acredita em outra vida. Você já leu sobre isso? Já pesquisou? Não é? Uhum. Já leu as obras de Allan Kardec? Já pesquisou a coerência que existe em acreditar numa vida anterior, em várias vidas? Gente, a gente teve assim milhares de vidas. Milhares. Ele, por exemplo, que vocês estão falando tão bem dele, mas eu acredito que é isso mesmo. A gente percebe até pela própria energia da pessoa, uma energia de bondade, até de um pouco de humildade e de verdadeiro amor. Então, numa vida passada, você não foi negligente. Você entendeu o que tinha que fazer e fez. Porque às vezes a gente entende. Mas não faz, por preguiça, por negligência, por vaidade. Por quê? Ah, porque estou cansada, né? Não é assim? Ô, Juliana, vocês estão falando tanto de mim aqui. Eu nunca fui tão feliz como na idade que eu estou. Olha, abençoado. Outra, quando eu nasci, aos 5 anos, eu já entendi que eu era diferente, que eu teria que batalhar, ter que lutar, porque meus pais eram muito pobres, minha mãe era lavadeira, meu pai não tinha um emprego fixo. E o que acontece? Desde criança já aprendi que eu teria que lutar. Olha, lutei muito e vou dizer uma coisa, não arrependo de nada que eu fiz, e só tive alegria e tive tristeza também na minha vida, mas eu nunca fiquei preocupado com isso. Para mim, é como diz o Alcoólico Anônimo, é só por hoje. Quer dizer, eu não vivo do passado e não vivo para o presente, eu vivo o dia de hoje. E o dia de hoje, para mim, é maravilhoso, como dizia o nosso querido amigo Everaldo, né, que se foi. Eu sinto alegria em tudo, quer dizer, eu não tenho tristeza, eu não gosto de filme, gosto de televisão, gosto de uma série de coisas. Gosto muito do meu neto, que é meu companheiro, né? Ah, que meu graça. Neto, ele, eu saio com o senhor, como eu aprendo? Falei, aprendo coisa assim, boa. Que coisa linda. Então, a gente vê que eu sinto alegria em tudo. Só não fui rico porque eu não quis. Tá? Eu ganhava muito dinheiro, mas depois, um dia conversando com meu pai falou, puxa vida, Rui, você lembra quando você vinha aqui de São Paulo, aqui para casa, a gente batia papo, conversava, agora você está ganhando dinheiro, você tem uma conversa chata, só fala em ganhar dinheiro, só fala isso, você precisa aprender a conviver com isso, e foi o que eu fiz, eu falei, vou deixar essa parte de ganhar dinheiro de lado e vou viver a minha vida. Então, eu vivo muito para os outros, vivo muito para a minha família. Eu gosto muito da minha família, mas perdi um filho há 12 anos, perdi não, ele faleceu. E a gente sente que a vida continua, né? Nós não estamos aqui para ficar lamentando, ficar chorando, ficar, meu pai foi culpado, minha mãe foi culpado. Não, eu tive uma mãe muito severa, e um pai muito amoroso. Então, ótimo. Isso aí serviu de alicerce para a minha vida. Tá? E um compensava o outro, né? É? Um compensava o outro, né? E falando ainda de projeto da alma, né? Falando desse nosso projeto, que é, claro, ele é feito quando a gente está no plano espiritual, na radicidade. Exato, então, quando estamos no plano espiritual. Então, a gente traça esse projeto, é ajudado, com certeza. A gente não tem competência para sozinho traçar esse projeto, que o projeto da alma é de acordo com as nossas necessidades, a necessidade da alma. Né? Não é o meu desejo, é a minha necessidade. Agora, a gente chega aqui, né? Hoje em dia, a gente chega aqui nesse planeta, nessa fase que a gente está, por exemplo, de doenças, tanto física como mental, como dramas, tragédias e tudo quanto é jeito, em todas as partes do planeta e do mundo. Nós viemos para isso mesmo? Assim, na sua, que você tem um capítulo que você fala mais ou menos sobre isso também no livro, né? É, você vai na ferida mesmo. Sim, nós viemos para enfrentar essa fase tão difícil que nós estamos vivendo, né? Uhum. Doenças físicas e principalmente, ou também, doenças mentais, né? Uhum. Ansiedade, depressão, síndrome de pânico. Então, como é que nós lidamos com tudo isso, né? Por isso que, às vezes, eu já fiz muita terapia, sabe? Uhum. Eu já fiz terapia de casal, eu já fiz terapia individual. Olha, eu fiz terapia familiar. Eu fiz terapia onde ia minha família toda, inclusive a minha tia, que não tinha nada a ver, que mal fazia parte da família, também estava lá. E eu lembro que, nessa terapia familiar, a gente entrou em contato com a importância da família. Uhum. Então, você falou, por que a gente veio aqui? Qual foi a nossa maior missão? Ah, minha maior missão foi ser famosa, foi escrever livro, foi saber falar, foi saber escrever. Não, essa não é a minha maior missão. A minha maior missão não é tão boa, não é tão bonita, não é tão assim, vamos dizer, sofisticada, nem tão intelectual. A minha maior missão é cuidar da minha família. Eu tenho que me preocupar com a minha família. Aí meu marido fala, calma, não fica assim. Eu não quero também ficar completamente aflita por causa de um filho que eu não consigo orientar, por causa de outro. Porque essa família veio para ser cuidada. Essa família veio para evoluir também, junto comigo. Então, como que eu estou cuidando disso? Eu me lembro que uma vez uma grande amiga minha fez um mapa meu de outras vidas. Aliás, eu também faço esse mapa, mas só de vez em quando, só para quem precisa. Mas ela fez para mim. Não cobrava nada, porque tem gente que até cobra, né? Ela não cobrava nada. Eu fui na casa dela e ela falou, numa outra vida, você não cuidou muito bem da sua família. Eu fiquei olhando, falei, nossa, eu gosto tanto da minha família. Ela falou, numa outra vida, agora você está cuidando, você está se preocupando, você está vivendo uma vida mais voltada para a família. Mas numa outra vida, você foi, eu lembro que ela falou, você foi completamente individualista. Você foi individualista. Você só pensava em você. Então, sei lá o que eu era numa outra vida, que eu só pensava em mim. Mas alguma coisa não deu certo, né? Então, eu vim para essa vida para consertar. Nasci numa família com uma mãe um pouco difícil, uma mãe maravilhosa, mas meio assim distante, muito durona. Não era uma mãe amorosa. Um pai que eu amava profundamente, tanto a mãe quanto o pai. Mas eu tinha aquelas inculcações, meu pai não é legal, minha mãe não é legal, porque eu não estava conseguindo lidar direito. Agora, mais velha que eu estou, eu percebo o que cada um da minha família tem a ver comigo. Eu me vejo em cada um daquelas pessoas. Eu me vejo um pouco no meu filho que me dá problema. É complicado, tá? Eu falo dele nesse livro. Falo mais no livro Uma Vida Bipolar. Eu me vejo um pouco no meu pai que foi bom, mas um pouco ausente, né? Na minha mãe, que é muito bacana, era maravilhosa, mas não era tão amorosa. Então, tem um pouquinho das coisas boas dessas pessoas que cuidaram de mim nessa vida e tem um pouquinho das coisas que não foram tão boas. Então, como que eu lido com isso? Como que eu estou aprendendo? Então, o aprendizado é tudo. Eu fico pensando, será que um dia eu vou realmente ter assim, aquela paz tão profunda, tão maravilhosa, que algumas pessoas têm, que você, como você falou, Rui, você tem essa paz interior, é tudo que nós viemos conquistar. O que nós viemos conquistar? A paz interior, a paz profunda. Ficar contente, ó, tô contente comigo mesmo, tô contente com as escolhas que eu fiz, não é? Tô feliz com a maneira como eu lido com todos na minha casa. Como é que você está vivendo? Vivendo o aqui e o agora. É difícil, volta e meia, você se preocupa com o passado, não é? Então, não pode ficar também o tempo todo querendo saber o que, que eu fui numa vida passada, não é? Isso não é bom. Isso não tem uma certa... Não é equilibrado você querer saber o que você foi numa vida passada. Agora, a vida passada influencia de uma maneira muito forte a sua vida atual. Eu acho que influencia. É, a gente constrói a nossa próxima encarnação agora. A próxima encarnação? É. No presente, a gente constrói a próxima encarnação. Porque nessa encarnação, nós somos o reflexo do que nós somos na outra. Então, tudo que eu sou hoje, no sentido íntimo, né? No sentido de moral, em todos esses sentidos, é relacionado ao que eu fui antes. Por isso que a gente não pode esconder muito o nosso lado sombra, não. Né? A gente tem, não precisa divulgar para os outros, mas você tem que saber qual é o seu lado sombra para você trabalhar ele, senão a gente não consegue procurar o contraponto. E todas as nossas tendências, a gente nasce com elas. Onde é que nós adquirimos? Adquirimos em outra encarnação. Então é essa que a gente tem que trabalhar agora. Agora, é legal, Juliano, o que você falou, mas o que eu vejo assim, diante de tantos problemas que tem no próprio mundo e dos nossos problemas que a gente tem que resolver baseado no que ficou para trás, como trabalhar isso assim, de uma maneira sóbria? Porque às vezes a gente tem recurso para frequentar um analista, para frequentar, né, fazer terapia, fazer todas essas coisas, mas 90% da população não tem. Então, a gente entra no foco do que está acontecendo, todo mundo, ou tem um jeito de você trabalhar você mesmo? Eu falando que a gente conhece, sabendo das nossas tendências, nós estamos falando de autoconhecimento, eu tenho que me conhecer. Mas é difícil a gente colocar na cabeça das pessoas que elas têm que se conhecer. Por isso que um programa como esse é fundamental. Uhum. Né? Se você ouve, assiste um programa como esse, se você frequenta um centro espírita, se você toma o passe, se você ouve uma palestra, você vai pouco a pouco, passo a passo, melhorando a sua compreensão. Agora, tem que ter uma certa humildade, né? Uhum. Tem que ter uma certa humildade. Ah, não quero, eu acho que eu já sei tudo, que eu já vim nessa encarnação sabendo tudo. Então, você já nasceu sabendo tudo. Ah, eu não gosto de ler livro. Ô, pessoal, desculpa falar, mas é uma coisa que tem que falar. O pessoal fica tudo assim na telinha do celular, né? É uma coisa que me impressiona muito. Fico muito mal impressionada com essa vida numa telinha de celular. Escuta, deixa esse celular, vai ler um bom livro, vamos fazer uma prece, vamos nos reunir, vamos rezar. Agora, eu na minha família sinto muita falta disso. Só eu que sou espiritualista na família. Só eu que sou espírita. Uhum. Você entendeu? Estou sendo sincera com vocês. As pessoas gostam muito dos meus livros. Eu escrevi 21 livros. Porque é um livro sincero. Eu não posso falar, mentir sobre uma coisa que não está acontecendo. Então, na minha família, como deve acontecer em muitas famílias, grupo kármico, nem todas são grupo kármico. Algumas são maravilhosas, são organizadas, frutos, provavelmente, de uma boa educação. Não é assim, né? A família nasceu assim, tão harmoniosa. Você construiu essa harmonia, não é? Você construiu essa harmonia na sua família. Agora, será que você construiu? Será que você tem harmonia com você mesmo? Porque você só pode dar aquilo que você tem. Você só pode dar paz para os outros se você tem paz aqui dentro. Mas ninguém está em paz. Se as pessoas estivessem em paz, não ia ficar o tempo todo naquilo, numa tela de computador. Numa tela de computador, até que vai. De repente tem que trabalhar, tem que digitar. Mas é tudo no bendito celular. Você vai num lugar, você vai num restaurante, por exemplo, está todo mundo assim. Não tem ninguém conversando. Ninguém ouve ninguém. De vez em quando meu filho vai na minha casa, eu tenho 3 filhos. Mas ele não vai estar ouvindo isso. Se ele ouvir, ele sabe que é ele. Que ele vai na minha casa e fica. Eu falo, olha, para vir assim, não precisa vir. Não falo. Não precisa vir para vir desse jeito. Deixa o celular e vem aqui. Vem conversar. Vem bater um papo. Agora, as pessoas têm um pouco de medo do que elas vão ouvir, do que elas vão conversar. O que elas vão ler num livro? Esse meu livro, gente, vou ser muito sincera. não é para quem está muito feliz, não é para você não, viu? Não é para quem está muito feliz, muito contente, só é para a pessoa que está inquieta, que não está contente com a vida que ela tem, que alguma coisa está falando, olha, você não está acertando, cuidado, hein? Cuidado, vai cair nos mesmos erros de uma outra vida. Cuidado por onde você está indo. É um livro que alerta. Vamos curar o quê? O coração. Por que que chama o projeto da alma e a cura do coração? O quê? Como que a gente cura o coração? Me conta, você que tem palavras que eu estou respeitando, você fala só, muito bem. Eu adoro suas palestras. Por que, como que é curar o coração? Ah, é fazer de conta que está tudo bem, que eu tenho muito amor dentro de mim. Como você cura o coração? Não, não tem, assim... essas conquistas urgentes que você coloca, né, na sua obra aqui... tem que partir tudo do autoconhecimento. Por que que eu tenho que curar meu coração? Né? O que está acontecendo comigo? Eu tenho que ser honesto comigo mesmo. Porque se eu não me conhecer, se eu não souber o que que eu tenho, dificilmente eu vou conseguir essa conquista de me curar. E todo mundo tem problema. Como eu conto muito para as pessoas. Quando eu fui para a doutrina espírita, perguntaram o que que eu estava fazendo lá. Eu falei se eu tinha problema. Porque as pessoas têm a mania de dizer que quem vai para o centro espírita é pelo amor ou pela dor. Pelo amor ou pela dor, né? No fundo, no fundo, acaba sendo pela dor, eu acho, né? Você sempre está querendo alguma coisa. Você está querendo alguma coisa, você está precisando. Mas quando eu fui lá, eu falei, não, eu estou aqui para ganhar conhecimento. Eu estou aqui querendo descobrir as coisas, querendo tudo. Você não foi pela dor? Eu achava que não. Eu acho que eu não tinha problema nenhum. Cheguei ali e falei, não tenho problema nenhum. Vim aqui para aprender as coisas. Aí só foi começar que eu fui descobrindo tudo quanto era dor que eu tinha. Entendeu? Você foi descobrindo que você não sabia nada. No sentido de não saber intelectualmente falando, a gente aprende o tempo todo, claro, com certeza. Mas eu estou falando assim, dos problemas que eu tinha interiormente mesmo falando. Você entrou em contato. Que aí você faz uma escola de aprendiz do Evangelho, ela é uma escola de transformação moral, é uma escola de reforma íntima. Então, a partir da hora que você começa a trabalhar a sua reforma íntima, você descobre suas dores. Então, foi sem saber que eu tinha dores que eu descobri elas. Porque a partir da hora eu falo, não, mas peraí, mas isso aqui eu tenho problemas. É como quando a gente traz um psicólogo aqui para conversar com a gente, que ele começa a citar várias síndromes que nós temos, que o ser humano tem, você fala, mas eu estou enquadrado nessa daí também. Eu estou enquadrado nessa daí também. Então, você conquistar essas conquistas urgentes, elas para mim são... A gente sabe, por exemplo, que a gente tem que conquistar a paz interior, como você coloca muito bem aí, né? A gente tem que conquistar a cura pessoal e da coletividade, porque enquanto o mundo não for curado, ele não se transforma direito, né? Mas não é fácil, né, Juliana? Não é fácil. Algumas pessoas, para curar o coração, algumas pessoas já nascem com o coração... No bom sentido, não assim no sentido tão, tão cruel, tão pesado, mas algumas pessoas já nascem com o coração doente, já nascem com o coração inquieto. Eu não sei, eu sou muito de me basear sem exagero, procurando no bancar também a exagerada, que a astrologia fala tudo, mas a astrologia bem orientada, eu já vi até sobre isso em livros espíritas, a astrologia, ela leva você para um conhecimento, ela te ajuda no autoconhecimento. Então, por exemplo, depende do signo da pessoa, o meu ascendente é escorpião, eu sou ascendente escorpião. Ascendente é diferente, tem o signo regente e tem o signo ascendente. O escorpião fica inquieto com qualquer coisinha. Alguma coisinha que para ele, por exemplo, não diz nada, para mim já não me deixa dormir, entendeu? Então isso é muito de como que você veio nessa vida. Eu não consegui entender, puxa, eu tenho tanta coisa boa para vencer na vida, eu vou vencer, eu vou escrever, escrevi 21 livros. Aí teve um dia que essa senhora que viu a minha vida passada, ela me falou, ela falou, olha, numa outra vida você não cuidou de ninguém. Eu falei, meu Deus do céu, você não cuidou da sua família, você era completamente individualista. Eu falei, meu Deus do céu, socorro, eu estou caindo de novo na mesma coisa. Curar o coração. Agora, ainda da astrologia, digamos que eu sou Libra, que é um signo muito amoroso. Alguém aqui é libriano? Não? É bom. Libra é um signo muito amoroso. Olha aí, o brinquinho, isso aqui é tudo coisa de Libra. O brincão, né? Que a pessoa já se empeteca toda, tá se olhando no espelho, vê se ela tá saindo bem, vê se o batom tá bom. Isso é muito de Libra, não é negativo. É o jeitão de Libra. O ascendente escorpião. Mas eu falo que, graças a Deus, eu tenho a Lua em Capricórnio. Alguém aqui é Capricórnio? Não, eu não. Não. Capricórnio é um signo de terra. Então, o signo de Capricórnio me ajuda, gente, a falar das minhas dores. Sabe qual foi o livro meu que mais vendeu, além de Uma Vida Bipolar? Foi um chamado Dores Ocultas. Bom, é melhor eu me preocupar com as dores do ser humano. Escrever para as pessoas que estão querendo descobrir suas próprias dores. Como que elas vivem? Eu tenho gente que está lendo meu livro, que está lendo de novo, está tomando nota, que está emprestando, que está falando, nossa, o livro mudou minha vida. E tem gente que não passa da segunda página. Isso é normal, né? É normal. É normal. Não, a gente não pode ficar contrariado com isso, não, né? Não, eu não fico. Eu tenho essa experiência também que... a gente também, nos meus livros, tem gente que já me parou em vários lugares para conversar e agradecer, né? E outros você tem certeza que nem lê. Às vezes dentro da própria família ninguém lê o livro da gente. Da própria família ninguém lê. Né? Ela nem sabe que tem aquilo ali dentro do livro, nem sabe nem nada. Se você quiser contar algum segredo da família, coloca no livro. Eles nunca vão ver. Só o público vai saber. Olha, você falou uma coisa. Esse meu livro, Projeto da Alma, tem um nome. Tem um lugar do livro que eu falo sobre o arrependimento. Tem um texto muito importante sobre o arrependimento. Como dói na alma o arrependimento de uma escolha errada, de uma decisão errada. Errada, gente, entre aspas. Porque também eu li, aprendi e coloco no livro que naquele momento você decidiu de uma determinada maneira porque você achava que era melhor. Não é? Se você soubesse naquele momento, se eu soubesse no momento que eu decidi tudo que eu sei agora, eu não teria tomado aquela decisão. Só que eu não sabia. Então eu decidi por isso que o autoconhecimento é fundamental. E olhar com racionalidade. A minha bendita lua, graças a Deus, em Capricórnio, abençoada. Por que que eu decidi desse jeito? Como que eu estava no momento que eu tomei essa decisão? Não importa, eu tomei a decisão, dá para consertar? Às vezes dá, às vezes não dá. E você tem que conviver com uma decisão errada. Então, no meu livro, lembrando do que você falou, que eu achei muito certo, que a família nunca vai ler o livro, nunca vai saber o que você contou. Tem coisa que tem a ver com decisões que envolvem os familiares. Mas como eles não leem, e eu fiquei meio preocupada. Eu falei, nossa, quando fulano lê isso, ele vai perceber que é ele. Ele vai perceber que tem a ver com ele. Mas não lê. Você sabe que eu descobri agora, se vocês quiserem, eu até passo o nome. Um livro que fala sobre cachorros. E livro bom, de grande escritor, por exemplo. Fala aí que a Yolanda vai gostar. Fala que a Yolanda vai gostar. Então, eu adoro cachorro também, mas eu não leio só livro de cachorro, pelo amor de Deus. Mas esse aí eu peguei e vou comprar. Porque tem alguém da minha família que eu vou dar um livro dele. Tenho certeza que ele vai ler. Tem outro que só fala de gato. E qual que é o nome do livro? Então, eu vou pegar aqui daqui a pouco. Tá bom. Contos brasileiros. Eu sei que conta o amor. A Clarice Lispector, por exemplo, a Clarice Lispector, todo mundo respeita, claro, grande escritora, ela tinha um cachorro que chamava Ulisses. Então ela fala do cachorro. Eu tinha um cachorro chamado Willy. Então, no meu livro Passageiros da Nave Terra, esse Willy é o personagem principal, porque ele também é um passageiro, não é? Nave Terra. Então, mas ele foi embora, ele partiu. E eu fiquei 5 anos, eu não podia nem falar do assunto, que eu chorava aqui. Eu não podia falar do assunto. É claro que é muito importante conhecer como é que é o amor ao cachorrinho, como é que é o amor ao gatinho. Depois me apaixonei por um gato, o Mingau. Gente, o dia que o Mingau desencarnou, eu pensei que eu nunca mais ia ter paz nessa cabeça. Foi uma coisa assim que, se eu contar, todo mundo chora comigo. Praticamente desencarnou no meu braço, no meu colo. Ah, ele era lindo. Uhum. Me olhou com aquele olhar, falei, meu Deus do céu. E eu conversando com ele, vai embora, Mingau. E eu chorava e ele chorava. Esse foi um gato. Uhum. Então eu tenho dois livros aqui. Eu vou pegar, tá na minha bolsa, viu? Tá na minha bolsa o livro, uhum. Rodrigo. Não vou teve influência o nome desses dois livros. Nenhuma. São grandes escritores, não estou me colocando como grande escritora, pelo amor de Deus. Olha a vaidade, Juliana Bueno. Mas grandes escritores que amavam seus animais. Esse livro eu vou dar para uma pessoa da família. Não teve influência. E ela vai ler. Primeiro que é um livro fino, não é muito grosso. E não. É sobre cachorro. É, para quem não teve gosta. Influência nenhuma do Maurício lá da turma da Mônica lá, né? Uhum. Sem influência nenhuma. Para quem não gosta de ler, a gente tem que saber escolher o livro. Tem que ser livro fininho para dar para ela. Você já percebeu que ninguém dá livro de presente? É. Que coisa mais linda que é ganhar um Nessa livro. Nessa época ainda de Natal, era a época dessas escolas de aprendiz e tudo, todo mundo fazia. Olha, então, só para falar, quem fez isso aí esse mês foi a Tiana. A Tiana, nossa Tiana lá, que mora na Rua do Rui, que ela era do Grupo Castelã, ela é do Jefa, e ela tem um grupo de aprendizes lá do Pequeno Templo. Ela dirige uma escola. Ela comprou o livro para todos os alunos. Ela me chamou e falou, Jorge, eu quero seu livro tal, tal, tal, tal, tal. Eu levei para ela e falou, isso aqui é para o meu presente que eu vou dar para cada aluno lá que eu dirijo, eu vou dar um livro, de que eu gosto desse livro seu aqui, eu vou dar esse livro. Qual é o seu livro? Eu quero ler também. Né? Eu quero ganhar também. Vamos trocar. Também. Com certeza. Falar em livro, vamos deixar a Juliana respirar e lembrar que a gente está sorteando os dois livros dela. Opa! Os dois livros dela. Bom, depois do que eu falei, né? Todo mundo vai ficar com medo do livro. Para ligar, porque o pessoal ainda não está ligando para participar do sorteio. Então, liguem. Então, dois livros a gente está sorteando, o Projeto da Alma e a Cura do Coração. Tá? Então, ligue para nós no telefone 12-3921-3009 e fala, quero participar do sorteio. O Tião está lá fora, vamos colocar o Tião para trabalhar. Vocês estão vendo? Tião, dá um tchauzinho aí para todo mundo lá. Tá lá fora. E então ligue para participar do sorteio dos dois livros. É 3921-3009, DDD12, tá? Então ligue para nós, a gente vai sortear no final do programa os dois livros da Juliana. Pessoal, às vezes pergunta, por que vocês não sorteiam direto? Porque tem gente que não está interessada. Então, se você sortear qualquer um, às vezes a pessoa que ganha nem vai buscar o livro. Então, Nem vem buscar. Aí o que acontece? Também, mas se você quiser colocar aqui no YouTube, eu quero participar do sorteio, a gente passa seu nome para o Tião também. Sim. Se colocar lá no WhatsApp também, a gente passa seu nome para o Tião, não tem problema. Agora, a gente não vai pegar todo o pessoal que está aqui no YouTube, por exemplo, e colocar o nome no sorteio, porque de repente ganha uma pessoa não que já até buscar. Saiu daqui, nem está vendo mais o programa. Não gosta de ler. Já está no celular. Vocês querem saber o livro sobre os cãezinhos? Pode falar. Olha, quem não quiser ler um livro assim como o meu, que pretende curar, ajudar a curar o coração, pode ler sobre cachorrinho, né? Uhum. Então tem esse aqui, ó, Histórias Brasileiras de Cães. É histórias mesmo, com H. Com H. Histórias mesmo, né? Histórias Brasileiras de Gatos. Certo. Aí eu tenho um filho que é com gato e outro que é com cachorrinho. Uhum. Então eu tenho que comprar um livro desse para cada. Uhum. Agora, o meu livro, você falou tudo, nunca leram. Uhum. Mas o Juliana... Casa de Ferreiro, Espeto de Pau. Juliana, você está falando muito de horóscopo. Eu fiquei curioso saber o que é peixe. Porque você eu sou pisciano. Olha que coisa linda. Maravilhoso. Qual que é o horóscopo dessa semana? Meu marido é ascendente em peixe. Peixe é um signo. É. Gente, peixe é um signo de uma bondade, uma mediunidade. Só tem uma coisa: você é ascendente ou regente em peixe? Você é pisciano. Você sabe teu ascendente? Não. Então, o ascendente não é princesa, quando é o horário que você nasceu. Eu nasci no dia 9 de março às 11 horas. Então, de parteira. Precisa ver onde é que estava o sol na hora que você nasceu. Você precisa ver com uma astróloga, fazer o seu mapa astrológico. Agora, você sendo regido por peixes, você tem essa bondade, já nasce com você, vontade de ajudar os outros, já vê a vida por uma ótica mais espiritual. São pessoas espiritualizadas até demais. até demais, entendeu? Elas têm um pouco de complexo de culpa, se acham culpadas de tudo. Aí vai depender de como que você evolui, né? É, Você não acha que sou culpado de nada, porque se eu estou aqui, encarnado, é para que deve é, né? Quer dizer, nós estamos sujeitos a chuvas e trovoadas. É porque você colocou a regência de peixes a serviço da caridade. Então você não fica pensando no passado. É. Então, é. E outra, não gosto de gato, detesto gato. Eu chego perto de gato. Eu não gostava também. É? Eu também não gostava. Não, não chega perto de gato, espirra. Então, ah, mas você não conhecia o mingau. É? Uhum. Eu não sei o que acontece. Eu gosto de cachorro, já tive vários cachorros. Eu adoro cachorrinho também. Mas gato eu não suporto. Eu chego perto de gato, já começa. O nariz começa a escorrer, já começa que a me dar. Que coisa, alergia. Não. É? Eu tinha uma irmã que também não gostava de gato. Espirrar, mas eu tenho um filho de compensação que vai devorar esse livro. E o meu realmente. Mas eles me admiram, me acham muito legal, falam de mim com o maior orgulho. Minha mas mãe... é assim mesmo, isso é verdade. Eles falam mãe... bem da gente muito. Mas lê o livro. Só ganha de pessoal que pega um. Eu quero. Não, lá em casa tem assim, às vezes. Vai, dá um livro para mim que eu vou dar para fulano de tal. Dá um livro para mim que eu vou dar para fulano de tal. Foi, vai levando. Entendeu? Ele não vai ler, ele vai dar o livro. É. Uhum. Mas é legal, não tem. Não é uma reclamação, não é uma crítica. Porque não é. É como se eles já soubessem o que você escreveu. Uhum. Ah, eu já sei o que ela escreveu mesmo. Não preciso nem ler. Aí eu vivo com ela. Uhum. Vamos, Rodrigo. Eu vou falar aqui quem está ligadinho com a gente rapidinho também. Aí a gente, olha só, deixa... o Enio de Azevedo. Pessoal, esse negócio de aparecer a arroba deixa na frente do nome foi o YouTube que transformou tudo quanto é coisa aí. Né? O nome ficou difícil da gente ler aqui. O Rodrigo já pesquisou de tudo quanto é jeito para ver se transforma. E a inteligência artificial respondeu para ele o seguinte: tenha paciência. Está todo mundo reclamando, de repente o YouTube voa, volta de novo. Mas não dá para mudar nada. Não dá para mudar. Então fica assim o nome, né? Fica tudo grudado o nome. Aí a gente não sabe direito o nome da pessoa aqui. Então foi uma mudança do próprio YouTube. Né? Então o Enio está ligadinho aqui com a gente, dando um bom dia. Ele é lá de Juiz de Fora, como todos nós sabemos. Né? O Irami, nosso irmão Irami, lá de Salvador, desejando um bom dia para a família Vivenciano. O Zazu Moura, que hoje está lá em Remanso, na Bahia. O Zazu é o cara mais viajado que tem aqui no nosso grupo. Né? Ele um dia está em Natal, outro dia está em Remanso, outro dia está em Aracaju, outro dia está... Cada dia ele está num lugar diferente. A Joélia Vasconcelos aqui também dando um bom dia, bom domingo. O Carlos Gomes, não sei quem que é esse aqui, não vou nem falar dele. O João Paulo Gonçalves, bom dia de Paulista, Pernambuco. A Elaine também dando um bom dia. O Piero, um grande abraço para o Piero. Ele teve semana passada aqui, né, com a gente, né, Piero? Foi a semana passada, né? Foi. Um abraço para o Piero. Quem sumiu foi a Cris. Cris a, Cris, também, né? A Cris não deu nem pra gente avisar pra ela que tinha um café lá na AMI ontem. Não, ela tinha, ela perguntou lá do. Se tinha que levar alguma coisa. Ah, então legal. Então ela foi. Acho que deve ter acontecido alguma coisa. No sábado de manhã ela não foi na AMI, né? Deve ter ido viajar. Rui, daqui a pouco a gente fala do prêmio que a AMI ganhou, né? É? O prêmio que a AMI ganhou. A gente fala já. Ah, né? Tinha falado, sim. A dona Marli Alexandrino, que estava lá no café ontem, lá na AMI, dona Marli, né, fazendo o tratamento dela, legal. A gente fica tão feliz, eu fico super feliz quando eu vejo a dona Marli e o seu Rodolfo. Né? Eu também. É gente que causa felicidade na gente quando a gente vê. Eu também. Mari Pereira, ela é lá de Santos, está dando um bom dia aqui também. Que Santos tem o Marcos Gael Gama também, né, que sempre participa aqui com a gente. Ah, ele já está aí? Deve estar ouvindo a gente lá. Tá, porque aqui no YouTube ele não entrou, não. A Elida Silva, também, que é sempre a nossa ouvinte direto de Juiz de Fora, está aqui com a gente, desejando um bom programa. A Alessandra Martins, dando um bom dia. O Dinho, nosso irmão Dinho, lá de São Sebastião. São Sebastião, mas hoje ele está aqui, porque hoje tem, como é que fala? Hoje tem confraternização lá na Framan, que o Dinho falou. O Oswaldo falou semana passada e o Dinho já colocou aqui embaixo. Vai fechar também, a rua já, né? Quem quiser ir lá pode ir, que tem salgadinho lá também. Ele colocou aqui. Salgadinho está em festa. Aí para levar o violão também. Comemorando 31 anos de atividade, hein? 31 anos de atividade, a Framan. O programa do Barbosa semana passada foi muito bom aqui com a gente, muito como bom. Sempre, né? A Fernanda Cassal também, dando um bom dia a todos aqui, para ela também, a Joélia Vasconcelos, Aldinho falando. Estamos comemorando 31 anos de atividade. É, deixamos aqui o convite para estarem conosco a partir das 13 horas. Vai ter salgadinho e música, tá vendo? Ó, tá vendo? Aí tá convidando. Jorge, leva o violão, bom programa, legal. O João Paulo, tá dizendo aqui que nesse dia 3 o pai dele desencarnou e no dia 4 a mãe dele completou 90 anos. Então ele falou que tá passando um momento de tristeza e de alegria ao mesmo tempo também, né, João Paulo? Nossos sentimentos para você aí pela partida do seu paizinho e também cuidar da sua mãe aí, ajudar, né, que tá com 90 anos. Dá força para ela o tempo todo. A Belcos Menezes, que é lá de Caruaru, a terra do forró, está mandando uma alegria estarmos juntos novamente. O programa de hoje traz um tema que é muito importante para a nossa evolução, né? Um abraço fraterno. É, o Ari Rangel, nosso irmão Ari Rangel, lá de Tremembé, né? E de Taubaté. Bom dia, queridos vivencianos. Bom dia, querida entrevistada de hoje. Diz que o pai dele está completando 91 anos. Nossa. Hoje, né? Olha só. 91 anos. Segundo semestre, a galera tudo faz aniversário, né? De vida física, né? E mesmo preparando uma saborosa feijoada, aqui estou ouvindo o nosso dominical Vivência Espírita. Preparando a feijoada? É. Que delícia. O pai do Ari era, eles deram ele como morto há uns 10 anos atrás, mais ou menos, né, Ari? O seu Ari está ouvindo a gente lá. É. Mas é legal que o Ari, como espírito, ele colocou no grupo. Pessoal, meu paizinho está partindo. Aí todo mundo, meus pesos. Quando foi tanto peso que eu entrei e falei, pessoal, pelo amor de Deus, o homem não morreu, não. Ele só está falando que o pai dele está partindo, que ele está achando que ele está muito calma, doente. Né? Calma aí, ó. Tá aí de orações e tal. É, está aí até hoje. Está aí até hoje comendo feijoada. 91 anos. 91 anos, é. A cidade ali do Ari ficou famosa, com o Tremembé, né? Uhum. Eu fui ver aquela série, só vi dois capítulos, parei, porque era muito depressivo. Ai, pelo amor de Deus. Uhum. É. Eu nem vejo. Tremembé? É muito depressivo. É o quê? Seriado do presídio, né? Ah, tá. É. Não assisti, não. É. Porque lá tá os famosos homicida. Onde são os famosos, São Paulo tá lá, né? Nossa, então aparece. Porque são pessoas doentes. Aparece, né? A fulana lá, matou o vizinho, escondeu o cadáver. Ai, que horror. O outro matou o pai, matou a mãe. Pai. Ah, não. Meu Deus. Partejou, matou. É. Então, os mais perigosos vão para Tremembé. Matou o marido, esquartejou. É de segurança máxima lá. Não dá para assistir, né? Você tentou ler? Você tentou assistir? É? Você tentou assistir? Tentei, mas. Eu nem tentei, Fernando. É, falar em gato e cachorro, o Claudio Wood está aqui. Nada a ver, ele é veterinário, viu? E é veterinário lá de Uberaba. De animais, né? Exóticos. É. Exatamente, cobra, né? Lagarto, gambá, essas coisas aí. Que ele... Mas agora ele subiu lá na universidade, lá, acho que está coordenando tudo lá, o Claudio. Ah, legal. Legal, né? A gente fica feliz aí com isso. E ele está falando que a distribuição das cestas, né? Das cestas básicas, tudo lá no Lar Pedro e Paulo, será no dia 21 de dezembro, a partir das 5 horas da manhã, porque é muita gente, né? Vira quarteirão lá na época do Natal, para eles distribuírem as cestas básicas. Trabalho uma série lá. Começa às 5 horas da manhã. O Luiz, mandar um abraço lá pro Sérgio Santos também. É uma coisa que eu tenho vontade de participar, é estar um dia lá. Eu também, morro de vontade. Não, mas o sogro do doutor Benedito, ele mandava caminhão cheio de cesta básica lá para Uberaba, né? Desde a época do Chico Xavier. E depois continuou com o Carlos Bacelli, né? Então pode mandar lá pro Lar Espírita Pedro Paulo. E esse caso que o Chico estava numa palestra lá, que era para entregar, não tinha, ninguém mandou. E ele falou assim, vamos desculpar, mas esse ano aqui não vai ter a cesta básica. Daqui a pouco aparece um caminhão do pessoal lá de São Paulo, né? Ali é uma história interessante, porque o caminhão apareceu lá, eles estavam lá perto de um viaduto, lá, um negócio assim, para distribuir. E o pessoal já estava pegando mal, porque o Chico sempre leva as coisas. Aquele dia não estava levando nada, porque é assim, né? Quando você dá, todo mundo acha bom. No dia que você não pode dar, todo mundo começa a reclamar. E estavam reclamando já. Daqui a pouco o caminhão parou lá, cheio de cesta, distribuiu tudo. Aí ele perguntou para o motorista, mas... como é que você veio aqui? Era para entregar lá no centro? Ele falou, não, cheguei lá, tinha um homem lá, um senhor lá, mandou entregar aqui. Ele deu o endereço certinho, falou que vocês estavam aqui, eu vim entregar Barba aqui. Branca, né? É, um senhor lá e tal. Aí voltou lá, Chico voltou com um homem lá pro Centro Espírita. Quando chegou lá, tinha uma fotografia do Bezerra de Menezes. Falou, foi esse velhinho aí que mandou eu entregar lá. O senhor Vicente é um senhor também de seus 90 e poucos anos, que hoje está adoentado, mas é uma figura excelente. Eu conheço ele. Eu conheço ele também. Uma vez nós fomos em Uberaba, ele estava lá, recebeu a carta da esposa dele, eu acho, uma coisa assim. Eu conheci a esposa dele também. Às vezes a gente acha que os espíritos não influenciam nossa vida, né? Uhum. Influencia positivamente também. A Maura Russo entrou aqui também, a Sueli Castelo Branco também, todo mundo dando um bom dia, tá bom? Aqui, nós falamos do Dr. Benedito Figueiredo, entrou aqui lá de São Paulo, dando muita luz aqui para todos. A Vilma Aparecida... A Vilma Aparecida, eu acho que é a sua parente, né, Rui? Minha parente é de Leme. Tá. Eu falei lá, parente Leme, mesmo achando que era. Não, ele é amigo, ela é só de lá, de Leme, não, né? Não, ela é. Ela tem um trabalho muito bonito lá em Leme, né? Certo. No Centro Espírita. O Leandro Ribeiro entrou aqui também. A Rosângela Costa também. Bom domingo aqui a todos. O Manuel Gouveia. Você viu como a gente tem dificuldade para falar os nomes? Porque está tudo embaralhado. O YouTube Vivência Espírita, Vivência Espírita entrou aqui e colocou: por favor, deixe um like que ajuda e um comentário também. Você viu? Ou mais de um, né? Pode comentar, mandar pergunta para a entrevistada aqui também. O Edson Andrade, bom dia, amigos. A Nancy, também dando um bom dia. O Vivência Espírita entrou mais uma vez, o projeto da alma e da cura do coração. É o livro. É o link do livro. Clica não, mas eu estou falando de propósito. Aqui, se vocês clicarem aqui no link do livro, vocês vão ver onde é que adquire, todas essas coisas aí. A Elaine Renault entrou aqui também. A Célia Brila, um grande abraço para a Célia, também ela mandando aqui. A Ana Cristina com CH, Cristina. Bom dia, amigos. Deus abençoe. O João Paulo Gonçalves. Se você quiser saber quem você é no passado, olhe o presente, com certeza melhor. Você não foi. É, com certeza. Melhor você não foi, com certeza. Fala assim: essa é a melhor encarnação que nós estamos vivendo. Por quê? Porque ela é a união de todas as outras que já ficaram para trás. Você é o somatório de todas as suas outras vivências. Fala, mas peraí, mas tem gente aí que você olha e fala: pelo amor de Deus, isso aqui pode ser o melhor? Olha. Onde a gente está achando que está acabando, está aí começando uma coisa nova. Verdade. Né? Então, nunca podemos julgar ninguém. E às vezes foi escolha da própria pessoa, às vezes é provação, né? Às vezes você acha que é expiação e é provação, às vezes você acha que é provação e é expiação. Então, a gente não pode bater o martelo em nada, achar que a pessoa é daquele jeito porque ela fez isso, porque ela fez aquilo, a gente não sabe. Né? A Joélia Vasconcelos. Me sacaneando. Rodrigo silenciou. Aí eu pus aí, eu estou em modo aprendizagem. Aqui ela colocou, o Rodrigo colocou também o link para o livro dos cães que a Juliana colocou. Dores Ocultas também, está aí o link. A Ruth das Graças aqui, bom dia. Também o Reynaud, aqui nosso amigo Reynaud, que é da AME, que é lá do Luz e Vida, que é macumbeiro também. Ele também é macumbeiro, né? Macumbeiro. E ele não fala que é macumbeiro, ele fala que é bom cumbeiro. A Vilma Torres aqui, bom dia. A Vilma Torres com certeza vai ganhar o livro hoje. A Vilma Torres, né? Com certeza ela vai ganhar. Deixa eu ver se ela ligou. Deixa eu ver se ela ligou. Bom dia, meus amigos. Ainda não, pessoal. Então vocês têm chance. Isso. Então liguem. Liga, porque se a Vilma ligar, ela ganha. Aproveita que pode ser que ela não ligue e vocês têm chance de ganhar. Só para ela, não dá tempo dela ligar. Brincadeira, hein, Vilma? Tem dois, ó. Então é um para Vilma e outro para quem ligar. Já sorteou? Já sorteou? Não, é no final. Que ela sempre ganha. É uma prova. Ela é. É uma prova que. Juliana. Fazer dedicatória. Ligar, ganhou, né? Então ligue para ganhar ou mande mensagem. Você tá falando da Vilma, porque a Vilma é campeã em ganhar prêmio. É campeã. O pessoal já ligou. A Irene do Espírito Santo entrou aqui, que é a Irene lá, prima do Rodrigo lá de Santos. Mandar um abração pro Gustavo também, o Zé, que deve estar ouvindo a gente. Saudade do Gustavo. Aqui também o Tico Teco ligou e a Fabiana Kraus. Faz tempo que a Fabiana não liga, né? Não entra. Fabiana ligou já. Ela está aqui também. Eu só queria dizer também que no dia 4 de dezembro completou 52 anos de atividade da Aliança Espírita Evangélica. E no dia 4 de dezembro é considerado o Dia Mundial dos Voluntários, viu, Juliana? Olha que dia, hein? É, importantíssimo. E agora, a partir das 10 horas, haverá o Bazar da Fraternidade Paulo de Tarso com produtos excelentes e a preço baixíssimo para presentear as pessoas no Natal. É, o Natal e também a livraria Casa do Caminho está com a promoção com desconto para as pessoas doarem livros como presente de Natal. E quem entrou aqui foi o... Um ótimo presente. Foi o Barbosa, Oswaldo Barbosa, mandando bom dia, família Vivenciano, um abençoado domingo de todos, né? Então vale a pena vocês escreverem aqui no YouTube, Oswaldo Barbosa, assistir os outros programas que ele participou. Foi livro é um presente bom e é um presente barato. O meu, por exemplo, vai qualquer um outro, esse sobre cachorrinho que eu falei, custa R$55. O meu também. O que, que você compra de tão assim expressivo, tão marcante, com R$55? Você compra uma blusa maravilhosa? Não compra. Você compra um perfume bom, desse que todo mundo gosta, meio ou francês, ou brasileiro, sei lá, com R$55? Não compra. Agora, um bom livro você compra. O seu custa quanto? Ah, o meu é R$40. R$40? É porque, na realidade, a gente pega muito, eu pego muito para eu na mão, né? Os nossos livros, eles não ficam na editora, não. O que fica na editora é só da editora. Os patrocinadores pagam para a gente a tiragem inteirinha e o livro vem todo para mim. Ótimo. Então, como vem todo para mim, dá para me vender para um preço mais... E onde está vendendo o seu livro? Eu vendo nas livrarias, Casa do Caminho. Vende, ah, então ele parece espírita. E vende também no Amazon. Só nas livrarias espíritas. É, nas livrarias espíritas. E tem também, a editora coloca nas plataformas, coloca em tudo quanto é lugar também, né? No Amazon e tudo. Na Amazon, nesses links que a gente coloca aqui, ajuda o estúdio, tá? E cai direto na conta do Vivência, também a participação do uma parte também para ajudar aqui na manutenção do estúdio. O Rodrigo colocou ali o link para comprar seu livro. Se a pessoa comprar seu livro, a gente ganha alguma coisa. Sim. Vai vender? Não, eu tô falando assim. Não, esses ele dois colocou a gente vai chatear. O link do onde compra seu livro? Pela Amazon. Pela, né? Amazon. Pela Amazon. Então, se a ou pessoa. Pela própria editora. Mas se a pessoa entrar no Amazon e comprar seu livro, nós ganhamos uma comissão. Ótimo. Certo? E aí que usa para manutenção, para pagar os custos. O importante é vender. Quem vai ganhar, para mim não importa. Eu ganho direitos autorais, né? Ganhei já, até que razoavelmente. Agora, ninguém tem intenção, né, Jorge, de viver de livros, né? Não, viver é difícil. Viver de livros, Juliano, eu acho que só Paulo Coelho, né? Que sai lá... Jorge Amado. 10 milhões de exemplares na hora das tiragens. Então, aquele trocadinho que eles mandam de direitos autorais dá uma grana boa para eles, que vendem muito. Agora, para a gente que as edições são poucos livros, é difícil, né? Eu divulgo muito o meu livro. Você divulga o seu? Mais ou menos. Eu divulgo no Facebook, no LinkedIn. Eu tenho uma página no Facebook, posso falar? Pode, claro. O Facebook não é assim o que eu gostaria, mas é um canal bom. Eu tenho a página, chama Jornalista Juliana Bueno. Lá tem textos, tem... que não são só meus, a maioria, aliás, não é meu, mas tem texto meu também, quem quiser texto meu tem que comprar meus livros, né? Meu livro vende na livraria Leitura, lá do Shopping Colinas. Certo. Tá? Então, isso é bom você falar que a pessoa que vai lá pode comprar lá, né? Pode comprar lá, já faz embrulho para presente, né? Isso, legal. Rui, então, eu estou falando para você, a gente parabeniza, então, a AME, né? E nós somos da AME, então nós também estamos sendo parabenizados. Porque a gente sabe que todo mundo sabe que a gente tem uma creche lá com 184 crianças. E nesse ano nós ganhamos lá nós ganhamos um prêmio de maior avanço no percentual de alunos com aprendizado adequado no perfil de percurso e perfil de saída do pré-2. Então, as crianças que estão saindo do nosso pré-2 para ir para o primeiro ano, nós ganhamos o prêmio lá com o maior avanço que tem. Foram três instituições que ganharam, a Cedim, Silvio Barros Bindão, Secoi, AME, que é nós, né? E a Jane Palumbo também ganharam. São três instituições que ganharam esse prêmio e nós ganhamos. Então a gente parabeniza bastante as professoras, né? A equipe pedagógica da AME, que é muito dedicada. Eu sempre falei para todo mundo, né? A nossa creche é uma creche beneficente, né? É uma creche filantrópica, né? É uma creche que é de graça, digamos assim. A gente tem um convênio com a prefeitura para manter isso aí. Mas a nossa creche não deve nada para nenhuma particular, não, né? A única coisa que a gente não faz é dar inglês lá, porque não dá para ficar ensinando inglês para criança do pré-primário ainda. Mas né? Resto tem tudo. E foi a escola nota 10. Nota 10, exatamente. E a gente observa que o que nós precisamos valorizar muito o ensino, porque o ensino, infelizmente, no Brasil é considerado de segunda categoria, né? E nós precisamos valorizar essas escolas que levam o ensino muito a sério, né? Olá, Jorge. Obrigado. Olá, as criançadas lá. Esse aqui na AME foi, aqui foi a apresentação no... Ah, não, é lá na AME, né? Aqui é lá na AME. Olha que legal. Lá na AME. Porque que dia que foi? Acho que foi na quinta-feira, na sexta-feira, teve a apresentação aqui no Shopping Jardim Oriente. Teve no Jardim Oriente a apresentação das crianças lá da AME, no shopping. Não, e vamos entregar os brinquedos para as crianças, as roupas, né? O sapatinho e uma roupa, que foi uma campanha que foi feita. Nós auxiliamos também lá na farmácia comunitária e lá no, na Supera também eles colaboraram vestindo cada uma dessas crianças. Essas crianças, eu costumo brincar que a gente vai lá, dá vontade de pegar umas 5 e levar embora para casa. Eu não tenho, não. Não tenho vontade nenhuma. Não tem vontade. Não. Se você quiser assistir Chorinho, vai cedo lá para a AME, que você vai ver Chorinho para caramba. O tempo todo, não para. O ouvido da gente já se acostumou já com tanto choro. Mas Chorinho não é música, não, né? Não, Chorinho de choro mesmo. Chorinho de choro mesmo. Os pequenininhos, o tempo todo chorando. Né? Aí depois aí vem os grandes. Os grandes já são mais folgadinhos, né? Tudo. Mas hoje em dia, pessoal, eu estava pensando assim: esses presentinhos que a gente dá para as crianças é porque é presente mesmo para as crianças que a gente dá, desde a época da dona Anitta, né? Porque em São José dos Campos não tem creche carente mais. Não sei se vocês sabem, mas não temos creche carente. Ah, essa creche aqui é para criança carente. Não é. Creche é para criança, seja de rico, seja de pobre, seja de quem for, ela tem direito à creche. Então, quem quer uma creche que mora, que está lá no Bosque dos Eucaliptos, ela vai geralmente ser dirigida para a AME ou dirigida para mais três creches que tem ali naquela região. Qualquer criança. Então, pode ser do rico, pode ser do pobre. Se ele está precisando de creche, ele vai se inscrever e vai mandar a criança dela para lá. Então, pode ter criança carente, pode ter criança média, médio que eu digo financeiramente falando, pode ter o rico, igual os filhos do Rodrigo. O filho do Rodrigo foi para lá, o Rodrigo é rico. E o Francisco foi para lá para antes, quando era pequenininho. De espírito, sim. Espírito, é. O meu neto está lá, o João Miguel está lá. E os outros filhos, tudo, os outros netos, todos foram para lá também. Tudo não é, como é que fala? Não é privilégio, não, porque eu sou da AME, não. Foi lá, fez a inscrição, e nem o Rodrigo. Foi lá, fez o Rodrigo morava no Jardim Estratégico, foi lá, fez a inscrição e mandaram o Francisco lá para a AME. Ele foi com 6 meses, ele estava com 6 meses, mais ou menos. Quem faz a seleção dessas crianças é a prefeitura. Hoje já está com 7. Né? Prefeitura que através faz. De computador, eles fazem essa seleção. Ela dirige para o lugar mais próximo. O que, que a pessoa faz para inscrever uma criança para entrar na creche? Vai na escola municipal mais próxima da sua casa, você vai lá na escola municipal, é na escola municipal que você faz a inscrição. E coloca lá mais ou menos as creches perto da sua casa que você quer que vá. Então, em uma daquelas ali, quando surgir vaga, vai a sua criança. E ele lembra, o Francisco lembra até hoje. Ele fala, a escola amarela. É porque a parte de baixo era amarela, né? E ele só conseguia ver a parte de baixo, né? Porque ele era nenenzinho, né? Então, ele fala, a escola amarela. Então, só resumindo. Quando a gente está numa creche, uma creche da prefeitura, que a gente diz, o Secoi, ali não quer dizer que a criança seja carente. Pode ter criança carente lá. Como pode ter criança, só o pai e a mãe vai trabalhar, precisa de creche, manda a criança para lá. E né? Quando é que vai ser a festa das crianças? Eu acho que a festa é antes do dia 19, que vai até o dia 19, né? Ou vai até o dia 19. E esse é o princípio da caridade, né? Porque é você dá sem olhar quem. Né? Chico recebia todo mundo lá, pobre, rico, não importa quem, né? Mas digamos assim. A creche hoje é um é uma obrigação, né? É um direito. Um direito que todas as pessoas que trabalham têm. Então a prefeitura tem essa função de ajudar as instituições que se propõem a ter esse trabalho, ela tem um convênio com a gente. Só dizendo que as casas espíritas, nós temos 7 creches que cuidam de crianças, uhum, né? Então a gente vê que é um trabalho muito bacana das creches espíritas que existe lá aqui em São José dos Campos, né? São 7 casas. 7 creches espíritas aqui, que tem 7 casas espíritas que tem creche. E tem uma que tem casa de repouso, né? Também, né? Casa de repouso é. Tá não faltando. Mas a casa de repouso missionário lá não é da Missionário da Luz? É? Aquela casa de repouso lá perto do estádio Martins Pereira, não é da Missionário? Missionários da Luz, né? É só que está faltando casa para idoso, né? Ah, com certeza. Ninguém quer cuidar de velho, não. O pessoal quer cuidar de criança, até todo mundo quer. Agora, de idoso é mais complicado, porque idoso é uma despesa do tamanho do mundo, né? Eu sei que para criança, você bota lá 20 e poucas crianças e duas pessoas tomam conta, né? Vai botar 30 idosos para ver se duas pessoas conseguem tomar conta. Tem que botar 30 para tomar conta deles. É difícil, né? Então, por isso que é muito mais difícil, mas é o que precisa mais ultimamente, né? Quando eu estava trabalhando no CTA, o CTA tinha creche, tinha apoio psicológico, tinha tudo. Eu falei, tem que fazer um cemitério, porque o pessoal daqui devia ser enterrado lá também, né? Porque depois a pessoa morre e não sabe onde é que enterra. Tem que ficar pedindo, por favor. Vamos lá, Rodrigo, fazer um intervalo comercial? Eu só tenho, viu, Jorge, para dizer que essa semana nós tivemos 2 falecimentos lá do pessoal lá da Fraternidade Paulo de Tarso. Nós tivemos a Carmen Luz, que era muito amiga nossa, e tivemos também a Elisa Sobral, que é a mãe da Giovana Taira, que faleceram essa semana passada aqui em São José dos Campos, né? Rodrigo, a música que nós vamos colocar aqui no intervalo é a música Evangelho de Luz, com a Célia Tombly. Vamos lá. Momento musical. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Eu tenho um amigo sincero que eu tanto venero, com quem tanto me dou. É meu professor, meu parceiro, meu bom companheiro, e muito me ajudou. Me ensina a ser caridoso, a não ser orgulhoso, e a orar sempre a Deus. E quando eu tenho um dilema, resolvo o problema com os conselhos seus. E quando eu tenho um dilema, resolvo o problema com os conselhos seus. Evangelho de luz, Evangelho, perdão, Evangelho, perdão, Evangelho, Jesus, Evangelho, Senhor, és a minha salvação. Evangelho de luz, Evangelho, Evangelho, perdão, Evangelho, perdão, Evangelho, Jesus, salvação. E quando a angústia revolta, eu não acho a porta, não vejo a solução. É ele o amigo adorado que está sempre ao meu lado e me traz a consolação. Se choro ou preciso socorro, a ele recuo e por feliz me dou. Ele é o evangelho novo, sua mensagem que ao povo o Cristo deixou. Ele é o Evangelho novo, é a mensagem que ao povo o Cristo deixou. Salvação, Evangelho de luz, Evangelho de Deus, Evangelho perdão, Evangelho perdão, Evangelho Jesus. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos hoje com a nossa amiga Juliana Bueno, que é jornalista, escritora e radialista e voluntária da Colmeia e também do Rosa Cruz. Antônio Varotto entrou aqui para comentar também sobre o comentário da gente, né? Porque a nossa especialista aqui em assuntos de educação é a Antônia Varotto, né? É, ela está colocando aqui, né, dando um bom dia. Depois a Daniele também entrou aqui dando bom dia e a Antônia colocou: parabéns à AME, um abraço carinhoso à equipe escolar e a toda a comunidade. Deus abençoe. É, o Moacir Gasparotto, né, entrou aqui também. Bom dia, irmãos. Mais um domingo de aprendizagem. E a Antônia continua: ainda temos muitas crianças de 0 a 6 anos sem atendimento escolar em São José dos Campos, por falta de vaga. É um direito de toda criança, mas muitas não têm acesso. Você vê, ainda acontece isso, né, Rui? Acontece porque o recurso também na educação é o segundo orçamento aqui da prefeitura, é a educação e a saúde. São os dois que têm maiores verbas da prefeitura, mas mesmo assim não é o suficiente, né? E só aproveitando aqui também, tá? Quanto a gente, só comentando então de novo, que a gente está com os dois livros para sorteio, tá? Então ligue para nós no telefone 12-3921-3009 para participar aqui do sorteio Projeto da Alma e a Cura do Coração. Então deixe para a gente aí o like também, né? Lembrando que a gente só recebeu 44 likes, né? Se a gente chegar a 100 likes aí, a gente sorteia o livro, né? Senão a gente cancela o sorteio, é isso? É brincadeira, gente. Ô, Rui, deixa eu, Rodrigo. Exigente, né? É, Rodrigo, então, deixa eu falar do. Também nós, sim, estamos falando em livro. Lembrando também que tem a promoção de Natal da livraria Casa do Caminho. Então nós temos a promoção de Natal lá. Então, aproveita essa oportunidade, dê livro de presente. A proposta aqui do Mário. O Mário estava lá no café com a gente ontem também, ele e a Vilma. Já falei, né? Então, agora é bom. A gente, se tiver o folder para colocar. Está aqui, aí, né? Na hora do sorteio a gente passa o link. Ó, de 8 a 19 de dezembro, então de 8 a 19 de dezembro, portanto, de amanhã até o dia 19 de dezembro, a livraria Casa do Caminho estará aberta de segunda a sexta, das 13 às 19 horas. Então, da 1 da tarde às 7 horas da noite, de segunda a sexta. E no sábado, das 9 às 12 da manhã. Então, a partir da semana que vem, até antes do Natal, nós teremos lá aberta a livraria Casa do Caminho para vocês aproveitarem. Tem tudo quanto é livro. A livraria Casa do Caminho é super organizada, pessoal, né? Super organizada mesmo. Ah, e lembrando que a livraria Casa do Caminho fica na Avenida Rui Barbosa, 231, no centro, ali na descida da Rodoviária Velha. Ela também não tem. Ela também não é só livro espírita, ela tem livro espiritualista. Espiritualistas também, de autoajuda. Coloca, né? Livro lá para vender. Claro, só levar lá. Você pode deixar lá em consignação com o Mário. Consignação, né? Na livraria Casa do Caminho. Exato. É só ir lá e levar, Mário. Pode falar que foi nós que indicamos, né? O Mário pega em consignação. Aí, de vez em quando, você passa lá e pega o que vendeu, né? Pega o. Então a gente deixa lá os nossos livros lá sempre também. E tem todos os livros, livros da codificação, livros de estudos, romances, espíritas, livros de mensagens, tudo quanto é livro você encontra lá na livraria Casa Caminho, fora o papo interessantíssimo com o Mário Vinhas. E parabenizar ontem a reunião que nós tivemos lá na AME, foi muito boa, né? Que é a despedida do ano do trabalhador da confraternização, né? Confraternização dos trabalhadores da AME e assistidos, né? As pessoas que vão lá de vez em quando, que faz palestra, que faz tudo, a gente convida para ir lá. Vamos voltar lá pro tema então? Vamos. Juliana, conta aí pra gente qual que foi a sua motivação aí de escrever esse livro, O Projeto da Alma e a Cura do Coração? Quando que você teve a ideia, né? E concretizou, né? Porque você já tem experiência, né? Você disse que escreveu 21 livros, né? De livros e da vida. Exato. E escrever, né, um livro é como um filho, né? Fazer um filho, né? Então, Chico falava isso, né? Que ele não tinha filhos, mas tinha vários filhos que eram os livros, né? Como que foi essa experiência? Conta pra gente. Aliás, antes de falar essa pergunta sua, que eu achei muito boa, eu falei da minha família, que ninguém lê. Realmente, eu reafirmo que ninguém lê mesmo meus livros, não. E olha que eu escrevi 21, hein? Não foi só um, 21 livros. Né? Alguns até venderam, estão vendendo muito bem, mas nem assim. E se virou best-seller, não foi por causa deles, tá? Meu livro, porque eles não leem. Agora, meu marido lê. Então, vamos corrigir isso aqui. Ele lê, ele faz alguma revisão mais exigente, ele é muito crítico. Nesse livro em especial, esse livro, sabe, Rodrigo, eu escrevi muita coisa durante a pandemia. Durante a pandemia, quanto pequena, durante a pandemia, a gente foi obrigado, eu pelo menos, como sou uma alma muito inquieta, a gente é obrigado a entrar em contato consigo mesmo, porque não dava para sair, comprar coisa, passear no shopping, né? Graças a Deus, né? Não dava para gastar dinheiro no shopping. Não dava para ter aquela vida social, a vida cultural, no fim de semana, então, eu até falo disso no meu livro, fim de semana, durante a pandemia, você acorda e fala, ai, meu Deus, hoje é sábado. E o sábado era igual a segunda-feira, né? O domingo era igual a terça-feira. Todos os dias eram iguais, porque faltava aquela vida, aquele agito. Para mim, faltava. Eu lembro que eu fazia programa de rádio em São Paulo, na Rádio Mundial. Ai, para com tudo, não vem, você pode ser grupo de risco. Ninguém me deixava sair de casa. Deixa eu ir lá fazer o programa, eu vou de máscara, não sei o quê. Não, não me deixaram sair. Não, não vai, pelo amor de Deus, fique aqui. Então, não fui, né? E aí parou o programa? Parou. O programa parou, porque eu não queria fazer. Ah, faz pelo telefone. Que pelo telefone? Faz online. Não vou fazer online. Meu programa é ao vivo. Eu faço questão. Sempre foi ao vivo. Então, não vou. Ah, mas online fica lindo. Não sei. Não vou. Um dia desses me chamaram para fazer uma palestra. Aí você fala disso, fala daquilo. Eu falei, a palestra é como? A palestra é online. Eu falei, não, online não vou. Não quero fazer palestra online. Minha palestra é presencial. Porque na hora que eu estou lá recebendo as inspirações, eu não recebo inspiração online. O que eu vou fazer? Os mentores que estão comigo não têm uma vida online, talvez, né? Tão agitada quanto eu gostaria. Eles são mais calmos, né? Então, esse meu livro, eu costumo receber o nome do livro logo assim. A primeira coisa que eu recebo é o título do livro. Então, eu nem sei em que momento foi que me veio esse título, que eu, em princípio, achei muito bom. Gostei muito do título. Nosso Projeto da Alma e a Cura do Coração. Nossa, eu preciso escrever isso aí. Inclusive, no meu livro, nesse que eu trouxe aqui para vocês, tem um texto que chama Projeto da Alma e a Cura do Coração. Um texto com esse nome, com referência ao título, né? E eu conto uma coisa que eu só conto nesse texto, que é um texto quase que uma psicografia. Muito, muito, muito inspirado. Eu leio quando eu preciso de orientação, eu leio esse texto. Eu falo, nossa, é isso mesmo. É uma coisa interessante, te orienta a mim mesmo. Nossa, como é que eu não vi isso? Então, é um texto assim, muito inspirado. Então, foi um livro muito, deve ter sido muito inspirado, porque hoje em dia as pessoas falam coisas do meu livro que eu falo, ah, é? Não diga, você achou mesmo isso? Muito, esse meu livro e Uma Vida Bipolar, muito inspirado. E como que funciona essa inspiração para você? Então, a inspiração funciona muito na minha, no meu jeito de observar as pessoas. Eu sou muito preocupada nessa vida, finalmente, parece que eu aprendi, né? Segundo me falaram, eu sou muito preocupada com o bem-estar da família. E isso tem sido difícil por motivos emocionais. Então, o equilíbrio emocional que eu gostaria que alguns familiares tivessem, não tem. Alguns não têm. E isso me preocupa bastante, a ver, porque eu também não tenho, né? Então, é isso que eu falo, a gente só passa para os outros aquilo que a gente tem. Não sei se eu tinha equilíbrio emocional para ser mãe. Para escrever 20 livros, talvez, né? Agora, gente, ser mãe é uma coisa muito séria. A função da mãe, a função do pai, tem que ter um equilíbrio, tem que ter uma doçura diante da vida, tem que aceitar a parte kármica de ser mãe. Na verdade, você coloca um filho no mundo, ele também veio para aprender. O filho que você colocou no mundo também está fazendo aprendizado. Precisa ver se você tem esse aprendizado. Meu filho frequenta o colmeia. Às vezes eu não quero ir, por algum outro motivo, porque eu vou na loja Rosa Cruz também, eu vou no capítulo Rosa Cruz, eu vou num centro espírita maravilhoso de São Paulo, que é o grupo espiritualista Dr. Goldenberg, que trabalha com a cura, trabalha com obsessão espiritual, que já me ajudou muito numa época de obsessão espiritual. Não eu, alguém da família. Eu levava foto da pessoa, porque a pessoa não queria ir. Então eu levava foto. E pela foto a pessoa foi muito ajudada nesse centro de São Paulo. Então, às vezes, eu não quero ir. Aí meu filho fala, ai, mãe, não, não sei o quê. Aí eu penso, meu Deus, se ele é meu filho e ele precisa do colmeia, é claro que eu também preciso, né? Aí quando eu vou lá, eu ouço aquela palestra, eu falo, nossa, quanta coisa que eu aprendi. Agora, gente, tem que ter humildade. Eu recebo a inspiração, por incrível que pareça, com muita humildade. O que que eu vou escrever agora? Aí fico olhando, meu marido preocupado, parte financeira. Puxa, você também, de repente, não ter mais tanto dinheiro. Como isso pega, não? De repente você tinha tanto dinheiro e agora não tem. Então vem vindo essa inspiração. A falta do dinheiro, a vida amorosa. A vida amorosa, a minha, de uma outra pessoa, eu me inspiro nas pessoas. Aqui, por exemplo, eu fico observando vocês e eu fico aprendendo, mas também me inspirando. Provavelmente vocês vão estar no meu próximo livro, mas vão estar falando bem. Ah, tá bom. Pode não. Ler que é só falando não, bem. Se for falar mal, você só troca o nome. Né? Eu não tenho problema. Põe não, outro não nome. Posso falar mal, não conheço ninguém profundamente para falar mal. Falando. Eu sou casado há 56 anos. Nossa, eu conheço. E mais também. 6 de namoro. Então, você vê quanto tempo que eu tenho amizade com a minha esposa, né? A Regina, muitas vezes, ela deve ficar pensativa. Agora, o teu casamento, você falou, você tem amizade pela sua esposa. Sim, e respeito. Mas tem amor também? Nossa. E é meu braço direito, né? Provavelmente você. E não é espírita, ela é católica fervorosa, né? Inclusive agora de manhã já está na missa lá, né? Mas provavelmente vocês são almas gêmeas, né? Não sei, eu não acredito em almas gêmeas. Não, mas pode acreditar, porque existe. Agora é muito difícil encontrar. Sim. Se você encontrou a sua, conserva bem, porque uma gêmeas é que vem de muitos anos, com muitas experiências, né? A gente vê lá no livro lá 50 anos depois, né, da Célia e Renúncia, né? Também com Ciro lá e ela voltando, né? E diz que a alma gêmea não é que são gêmeos, né? Mas é que vivenciaram muitas encarnações. Exatamente. Antes. Exatamente. Né? O que é a alma gêmea? Né? Ela vem para aprender nessa vida. Ah, é a alma gêmea, vou ser feliz, vai ser maior alegria no meu casamento. Não, pelo contrário, é um novo aprendizado. É. Você e sua alma gêmea são dois aprendizes. É. Aprendiz está todo mundo aprendendo, né? Todos nós aprendendo também, né? Mas eu conheço. É muito bonito porque vem trazendo já essa paixão de outras, esse amor de de outras encarnações, né? A gente conhece muita pessoa de seus 60 anos que arruma uma alma gêmea de 30. Meu Deus do céu. É fácil, então, né? Aí é fácil. Não, olha só. 60 e 30 é neta, quase. Juliana, é... Precisa ver como é que está o seu casamento também, né? É, olha só. Como é que anda, né? É. Eu só queria falar para você assim, que inspiração é mediunidade também, né? Eu sei. Inspiração é mediunidade. E todos os escritores, todos os artistas, todos os pintores são médiuns, né? São médiuns especiais, chamam médiuns especiais. Eles estão classificados lá no livro dos médiuns. Os médiuns especiais são esses. Às vezes a gente... O que que acontece? É, principalmente para escrever... Às vezes você tem o seu conhecimento anímico, aquilo que você tem dentro de você mesmo. Você sabe transmitir isso aí. Só que mesmo com conhecimento anímico, mesmo a gente sabendo que é da gente, que está saindo da gente, a gente sempre tem o parceiro espiritual ou os parceiros espirituais que estão nos orientando. Então, a inspiração ela é assim. Tem até um livro nosso que é Músicas Espirituais Como Acontece, que a gente classifica esses médios especiais lá também, que o músico também é um médio especial. Mas mostrando exatamente esse lado, né? Mostrando esse lado de que a inspiração ela é aquilo assim. Você olhou ali, está ali, Jesus, Chico Xavier e Allan Kardec. Você olhou ali e falou, nossa, vou escrever uma coisa sobre isso. Isso é inspiração. Você recebeu na hora um feedback ali. Sei. Não é um feedback, não. Uma informação que você possa fazer. É inspiração. É mediunidade. Alguém passou para a gente. Porque não é à toa que a gente pega e coloca um título no livro. Igual você falou. É, o projeto da alma e a cura do coração. Às vezes você ouve. Você viu essa frase em algum lugar? Meu Deus do céu, dá para fazer um trabalho em cima disso. Dá. Você foi inspirada para isso. Então, se você for inspirada, a informação veio externamente, ela veio de fora para vir para a gente. Agora, aí eu vou trabalhar nela com o meu conhecimento anímico também. É um pouco antes da intuição. A intuição já é algo que você está elaborando junto com alguém. Alguém está chegando ali como se estivesse ali perto da gente e falou, vamos fazendo isso, vamos fazendo isso, vamos fazendo isso. Acompanha. E aí a gente vai desenvolvendo essa mediunidade. Então, às vezes a gente pensa que a gente não é médio, e todo mundo é médio, né? Todo mundo é médio. Cada um tem um tipo de mediunidade, né? É. Juliana, aqui você colocou um tópico aqui no seu livro que eu achei muito interessante também, que é enfrentando problemas e dores. Problemas e dores. Porque todo mundo tem problemas e dores, né? Eu digo assim para as pessoas, ó, você que está com problema querendo resolver, a única garantia que tem é que você vai resolver, mas quando você vai resolver isso, vai aparecer outro. A gente não vive sem problema, né? Um ser humano não vive sem problema. A gente sai cada de hora um. Sai de um, aparece outro. O importante é você adquirir experiência para poder você falar, se eu passei por aquele, eu posso passar por esse outro aqui também, né? Agora, como fazer isso, a sua proposta aqui, a sua informação para a gente, sem mágoa, sem desespero, sem culpa, sem mentira, sem culpa, né? Você ficar se culpando. Ah, fui eu que causei isso. Ah, por que que eu falei aquilo? Ah, por que que eu tomei aquela decisão? É isso que eu falei. Na hora que você toma uma decisão, na hora que você faz uma escolha, para tudo, um casamento, como é que eu dirigi minha vida profissional, o que que eu fiz com a minha vida profissional, por que que eu falei isso, por que que eu não falei, por que que eu falei, por que que eu não falei, são coisas que naquela hora você acha que sequer era o melhor. Você acha que estava fazendo alguma coisa boa. Depois você vê a consequência. Então, não pode ter culpa. Não pode se sentir culpado de nada. Ninguém é culpado de nada. O que você precisa é aprender. Aprender com decisões que foram erradas. Aprender com o excesso de vaidade. Uma coisa muito séria que eu falo no meu livro, vocês todos devem saber, é o ego, né? A gente tem um apego ao ego, que é uma coisa terrível, essa egolatria, que o planeta todo tem isso. Eu fico apavorada de ver a situação do planeta. Fico vendo, eu não vou falar de política aqui, porque não é o caso, eu gosto de política, mas esse pessoal, esses líderes políticos, vamos pôr assim, entre aspas, né? São líderes, né? Bem ou mal são, né? Estão liderando, tomam decisões, e as decisões desses líderes têm consequência nas nossas vidas, né? Na nossa vida pessoal. Eles direcionam nossas vidas pessoais. Esses líderes direcionam o que você pode ou não pode comprar no supermercado. É complicado. Às vezes você vai no supermercado e você fala, nossa, filé mignon está R$100. Tem a ver com essa liderança. Tem a ver com tudo que você está passando. Então, esses chamados líderes, eu percebo neles, e um pouquinho em cada um de nós, e muito mais neles, uma egolatria. Eles se amam profundamente. Eles se acham assim. E, às vezes, eles são carismáticos e são envolventes. E, às vezes, é uma maneira de envolver até perigosa, né? Mas uma das coisas bonitas da doutrina espírita é que a gente tem que gostar das pessoas, mas não ficar idolatrando, né? Eu, por exemplo, nenhum desses políticos que você está falando, eu admiro. Eu acho que eles estão aí porque não tem outro. Porque, na realidade... É uma pena que não tem outro, né? O que nós precisaríamos aqui era ter político... espiritualizado. Claro, você falou que não tudo. Temos. Nossa, você tirou a frase. Exatamente. Que não temos, né? Nós político temos... espiritualizado. Não tem. Não tem. Tem os que falam muito de Deus, sei o quê, mas a espiritualidade é uma coisa muito séria, né? Tem a ver com a humildade. Se a pessoa não tem humildade para aprender, para fazer a reforma íntima, para ver que ela está, como líder, ela está a serviço do povo. Então ela não está a serviço dela mesma. Então, a gente teve. O Mário, né? Covas era espírita e era diferente como político. Ah, Mário Covas eu conheci, maravilhoso. Por que foi embora cedo? É. O aprendizado era curtinho, né? Não é? Meu pai foi embora com 60 e poucos anos, 65. Hoje em dia, muito cedo, né? Porque não tinha muito aprendizado. Minha mãe não, minha mãe ficou até 91. Ela durona. Meu pai era mais doce, era mais zen, eu diria, um pouco mais zen. Guardava as coisas, não falava tudo. Quando falava, vinha com sabedoria. A minha mãe foi adquirindo a sabedoria com o tempo. Talvez meio parecida comigo até. E meu pai tinha aquele jeito. Foi embora cedo também. Então, quem não tem muito o que aprender, vai embora. Que ninguém vai embora, hein? Vai ficar todo mundo. Eu vou ficar até 100 anos, porque eu tenho tanto que aprender. E eu já tenho mais um livro na cabeça, que é um livro praticamente uma autobiografia. Mas é uma autobiografia precoce, né? Porque eu sei lá quando é que eu vou partir, né? Não estou nem um pouco interessada. Pode ser daqui a pouco, não é? Esse meu livro está na minha cabeça. Se Deus quiser, eu vou escrever. Mas antes de eu cuidar desse aí. O livro é um filho, né? Esse aí mal acabou de nascer. E a gente, você falou de política, a gente teve políticos bons aqui, né? Como o Dom Pedro II. Só estou lembrando do Mário Covas. Você lembra? Eu lembro mais um, Dom Pedro II. Dom Pedro II foi um ótimo político, pois o Brasil foi um ótimo governador, foi moderado, foi republicano. Ele, inclusive, a gente tem que fazer essa homenagem, porque a gente não fez domingo passado, né? Porque foi aniversário dele dia 2 de dezembro, agora que fez 200 anos, né? de Dom Pedro II. E quem leu o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de Chico Xavier, sabe que ele era a encarnação do soldado lá, Longinos, que foi enviado por Cristo ao Brasil com a missão que não seria reconhecida. Com a missão de? Com a missão de emancipar o Brasil e sem ser reconhecido. Porque até hoje as pessoas não reconhecem ele. Até hoje o pessoal fala de consciência negra, lembra de Zumbi dos Palmares... E não lembro todo o trabalho que Dom Pedro fez para acabar com a escravidão e respeitando o parlamento, respeitando a república. Porque ele não podia passar por cima do parlamento. Mas é um democrata autêntico, né? Ele tinha que ter todas as votações dentro do parlamento, dentro do Senado, que Bezerra de Menezes estava lá, né? E para conseguir que tivesse, para que ele pudesse acabar com a escravidão. Demorou muito porque ele respeitou a democracia. Né? E mesmo assim sofreu um golpe militar, foi destituído, e mesmo assim ele foi com dignidade para lá, amando o Brasil. Nossa, preciso ler sobre ele, eu já ouvi falar de Dom Pedro II. Todas as coisas boas que tem no Brasil partiram de Dom Pedro II. todas as coisas boas. O resto é emenda, né? Emenda. É. E a emenda a já linha, me lembrou outra coisa. A linha, não é? Você lembrou também? Pois a é. Linha de transmissão do telégrafo, a primeira linha que cruzou debaixo do mar, foi feita por ele. As linhas, as estradas de ferro foram Dom Pedro II. Então, tudo ele fez de bom. Só que a espiritualidade já tinha avisado. Você vai fazer tudo o que você pode fazer, mas você não vai ser reconhecido. Hoje a gente reconhece aqui, fez 200 anos de nascimento, dia 2 de dezembro. A gente não falou domingo passado, mas tivemos uma chance agora, graças. Ainda bem que você puxou o teu para a gente poder falar. Mas ele já veio preparado para não ser reconhecido, né? Sim, já veio, né? Para não ter essa vaidade, né? Lá da espiritualidade. Mas era um ser, senhor, ali, ele estudava astronomia, esteve presente na inauguração do Observatório de Camille Flammarion na França, quando teve a inauguração, ele deu uma pedra fundamental para o Observatório de Camille Flammarion. Então, ou seja, ele já tinha contato com a doutrina espírita. Então, assim, você pega a história dele e até hoje recebe. Carlos Baccelli recebendo mensagem. O Ari Rangel, esse rapaz que nós falamos aqui agora, recebe mensagem de Dom Pedro II. A gente fez um programa aqui com a Antônia Varotto. Coloquem aqui, se vocês querem saber, coloquem aqui, procure sobre Dom Pedro II. Acho que a gente tem que fazer outro, porque o som lá ficou meio ruim na época, lá que a gente estava tendo alguns problemas técnicos. Mas quem sabe agora, né? A gente podia estar fazendo dentro dos 200 anos aí uma homenagem também, outra homenagem pro Dom Pedro II, né? Mas é muito bom. Política é uma coisa muito séria. É bom você se interessar, né? Porque se você não se interessa, você vai ser governado por pessoas que se interessam, né? E você falou sobre signo regente. Eu lembrei da princesa Isabel, que era regente na época. Ele estava doente, estava em Paris. E a princesa Isabel veio aqui e assinou a carta de alforria dos escravos, né? Com o apoio, unanimidade no Senado. Só aí ela conseguiu assinar. Porque teve no parlamento, teve unanimidade. E ela disse, porque ela sabia que quando assinasse, eles iam perder a monarquia, né? Ia cair o império, né? E ela falou, eu daria 1000 tronos pela libertação dos escravos. Olha, que coisa e linda. E ela falou, e hoje ela também não é reconhecida. Quem é reconhecida? Também não é? Quem é reconhecida é os Zumbi dos Palmares lá, 7.900, que não vou desmerecer, mas... Mas, ou seja, ela não é reconhecida, né? Também. Mas aí, fica a nossa homenagem para eles. É, muito, muito bom. Muito bem falado, né? Mas a história econômica do Brasil não fala muito bem dessas coisas, não. Não, porque justamente. Porque eles pegaram o dinheiro que ela tinha separado, que ela tinha... Tem uma carta do barão de Mauá, que ele doou toda a fortuna dele... Tem numa carta escrita e ela respondendo ele que usaria para fazer a reinserção dos negros na sociedade. Então, sabe o que eles fizeram com o dinheiro? Os militares, quando deram o golpe militar, eles pegaram o dinheiro e trouxeram os imigrantes italianos, imigrantes japoneses, usaram esse dinheiro para trazer os imigrantes para abastecer as fazendas que precisava de mão de obra e deixaram eles na rua. Né? Então, desde lá de trás, ou seja, todo o Brasil só entortou, na minha opinião, depois do golpe militar e depois essa república bem torta. Né? Então, ou seja, a gente tem que reconhecer essa família imperial que na época fez toda a diferença e poderia estar fazendo ainda se não tivesse. A libertação dos escravos, o que os fazendeiros faziam? Colocavam os trens, as poucas coisas que os negros tinham, chegavam na porta lá da fazenda e jogava tudo lá e falava, se vira. Quer dizer, então nós tivemos essa dívida com os negros, justamente porque ajudava os europeus, mentira também, porque eles enganavam os coitados dos italianos que vinham, porque na minha região ali, foi uma das primeiras colonizações de italiano, foi em Araras. Ó, tinha ali o senador Queiroz, que era que trouxe, começou a trazer os italianos para cá. Os italianos também eram enganados lá, né? E trazia eles com promessa e ganhavam quase nada. Exatamente, é verdade. As histórias se repetem, agora acontece com os brasileiros em outros lugares. Não, e os fazendeiros queriam indenização para libertar os escravos. E eu acho muito bonito, Chico Xavier falou, que a gente tem duas dívidas coletivas para sanar. Né? Uma é a escravidão, de 400 anos, aí, 300 anos de escravidão, e a gente vai pagar isso coletivamente. Né? E a outra foi a guerra do Paraguai, que a gente dizimou o povo paraguai. Né? E ele diz que parte dessa dívida já foi paga com a construção de Itaipu. Olha que interessante. Construção? Com a construção de Itaipu, que a gente construiu e deu luz para eles, né, para o país inteiro. Né? Então, a parte dessa dívida que a gente tem com o Paraguai já foi paga com a construção de Itaipu, levando luz para eles. Muito interessante, né? Você estudar bem a história do Brasil. Não, né? E é interessante que Araras foi uma das primeiras cidades do Brasil que libertou os escravos antes da libertação. Eles já começaram a libertar. Tanto é que o meu pai, por exemplo, tinha o nome de Patrocínio, porque a Nossa Senhora do Patrocínio é padroeira lá de Araras, e os escravos adoravam Araras, porque Araras e Piracicaba foram as duas primeiras cidades a libertar os escravos aqui no estado de São Paulo. Legal, vamos voltar para o tempo. Viver espírito também é cultura. Isso aí. Mas é claro, muito. É que você tem traz que um estudar tema... melhor a história do Brasil. É que você vai, obrigado por você trazer o tema na política, porque me deu a oportunidade de falar isso que estava segurado aqui. Não, do aniversário do Pedro. Não, a política é uma coisa que me incomoda muito e tem que incomodar todo mundo, gente, porque os rumos que o mundo está tomando, eu falo de uma maneira que eu procuro até ser otimista, ou o planeta melhora, ou então acho que vai ter que acabar, viu? Não dá para continuar assim, com tanta vaidade, com tanta egolatria, né? Com decisões que são tomadas por questões assim, de ódio religioso, ou o apego ao poder, né? Isso é uma coisa terrível, não? O apego ao poder, o apego aos privilégios, e a gente não consegue fazer nada, né? É o que eu falo, quando você vai ver que você não está podendo comprar um filé mignon, você poderia comprar pelo menos de vez em quando, né? Porque tem gente que não pode comprar nunca, tem gente que não está podendo nem comer. Eu fico desesperado, eu vejo gente morando na rua, sabe? Gente que você quer ajudar, que não tem às vezes um abrigo espiritual, um abrigo espírita, e que está na rua, tem um que vive jogado lá, saindo da colmeia, ele está sempre lá. Um beijo para você, mas não vai ouvir o programa nunca. Eu converso com ele. Como é que você tá? Aí meu filho fica, meu filho, que é um dos heróis aí de Uma Vida Bipolar. Vamos embora, mas vamos embora. Eu quero conversar com ele, além de dar alguma coisa, né? Que eu nem chamo de esmola. Esmola é pejorativo, né? Alguma coisinha que eu dou para ele, mas eu dou sempre, não dou tão pouco. Às vezes eu falo, olha, se eu pudesse, eu dava R$100, mas eu não posso. Então eu dou 20, dou 10, no mínimo 10, porque você vai dar R$2 para fazer o quê com R$2? Nada, né? Então tem que dar no mínimo 10. Mas o importante é conversar com ele. Como é que você tá? Você sumiu. Nossa, uma dor nas costas horrível. Aí eu falei, vou pegar teu nome. Peguei o nome dele, André Luiz. André Luiz o nome dele. André Luiz de Oliveira. Olha, quando eu vou rezar, fazendo a minha visualização, pedindo pelos sofredores, além dos meus familiares, né? Eu mesma, me vem esse menino na cabeça, sabe? Então, manda amor para ele, que ele seja auxiliado, que ele esteja alimentado. Aí eu vejo, assim, cestas básicas chegando para ele, que ele tenha onde morar. Aí me vem um outro jogado também na calçada. Gente, isso aí é desesperador. É desesperador. São nossos irmãos. São nossos irmãos. Qual é o aprendizado que eles vieram para fazer nessa vida? É igual ao nosso? É igual? Não é, né? Mas será que eles estão conseguindo com essa vida que levam? Ah, mas ele bebe. Se ele bebe, mais ainda ele precisa de auxílio, né? Não é verdade? Então... Aqui tem uma mensagem do Rogério Alexandrino, né? Rogério, que é filho da Dona Maria e do Sr. Rodolfo, dando um bom dia a todos aqui também. Tem uma pergunta aí, Antônia, para continuar aqui só da Antônia, Antônia está falando, o apoio à libertação da escravatura foi dado pela intenção de que haveria ressarcimento a todos os senhores de escravo. era interessado também no negócio, né? É. É, vamos lá. Tem uma pergunta aí do Cristo, né? É a Lislaine, da Cristo e Bom dia, amigos. Pergunta. É possível alterar positivamente o projeto da alma a fim de amenizar as provações? É possível? É possível alterar positivamente o projeto da alma a fim de amenizar as provações? Amenizar, alterar o projeto da alma para amenizar a encarnação? Eu gostaria de saber a receita para isso, entendeu? Qual é a receita? Olha, geralmente as provações é a nossa chance de aprendizado, né? Uhum. O grande aprendizado, o aprendizado maior, na minha opinião, é pela dor. Pessoas que vão mesmo, não faltam nunca no centro espírita ou alguns grupos espiritualistas, onde quer que ela esteja frequentando, são pessoas que vão levadas pela dor. Você pode amenizar através da prece, né? Através da prece e pedindo auxílio. Tem hora que você pode, assim, sentar na cama e falar, olha, me ajudem, porque eu não estou aguentando. Uhum. Teve um dia desses aí que eu fui rezar para um mentor, um médico espiritual mentor, não é doutor Bezerra, mas é um médico mais ou menos famoso, que às vezes eu percebo que ele ajuda nesse centro espírita que eu vou, eu percebo que ele pode até me ajudar. Mas como aquela ajuda eu não estava sentindo naquele momento, eu comecei a chorar, entendeu? Falei, não estou aguentando. Eu preciso de ajuda, porque eu não estou aguentando. Então, de vez em quando, é bom não fazer sempre, né? Mas de vez em quando você pode fazer isso, pela prece. Não pode ter vergonha de chorar. As pessoas hoje em dia, você já percebeu, elas nem choram. Não, porque primeiro que não sai do celular. Ah, essa mulher é louca, ela é contra o progresso. Eu não sou contra o progresso. Celular é fundamental. Deus me livre perder o meu e ser furtado, porque é um objeto fundamental. Agora, você transformar a sua vida através de influenciadores. Volta e meia, aparece um influenciador que de repente roubava. Não é? Estão prendendo tinha direto aí. Milhões de seguidores. Gente, eu falo, quem que está seguindo uma pessoa dessa? Se o pessoal segue os bandidos que saíram da cadeia de alta periculosidade, pessoa que matou pai, matou mãe, matou todo mundo, tem seguidores mais do que qualquer um? Você imagina o resto. Em casa, às vezes... Sai da prisão e casa bem, com médica, com psicóloga. Não, um monte de gente pra estar lá. Esses tempos atrás foi a mulher que matou o marido, despedaçou ele inteirinho, jogou não sei aonde, fez tudo isso, saiu da cadeia, tinha um grupo lá chamando ela de herói. Isso que como é que a gente faz pra ajudar essas pessoas? Uhum. Que estão nesse nível ainda? O contraponto é a própria informação, né? Agora, o que a gente vê é uma rivalidade tão grande dentro das próprias religiões, que quem deveria ter essa obrigação moral seria a parte religiosa, a gente vê uma desunião total, né? A gente vê uma assim, cada um quer defender o seu lado, cada um quer ganhar o seu dinheiro, cada um quer fazer alguma coisa e não estão tão preocupados com isso não, né? Então, e para onde caminha esse planeta? Não tem jeito. Ele vai ter que se regenerar. O que vai acontecer vai ser a proposta que já está feita desde o começo dos tempos. É um terço fica e dois terços vão embora. Acabou. Vocês já perceberam quantas pessoas estão partindo? Quantas pessoas... eu li uma vez uma canalização de Nossa Senhora, Mãe Maria. Faz tempo, um livro chamado Mensagens de Maria, que, nossa, esse livro virou best-seller. Eu li esse livro mais ou menos há uns 10 anos. Faz por aí, 10 anos ou mais. E ela falava assim, muitas pessoas perderão seus corpos físicos. Olha o jeito que ela fala da morte. Não vai morrer tudo. Vai perder o corpo físico. Uhum. A vida continua. Sim. Então, ela falava da regeneração do planeta, tudo que vai acontecer com o planeta. 2026, que agora, daqui a pouquinho, né, vai ser um ano fortíssimo. Poderá ser com mais, desculpa falar isso aí, mas com mais tragédias, com mais ocorrências preocupantes do que 2025. 2026 pode ser. Quem não está preparado para despertar, para acordar dessa vida mentirosa, dessa vida vaidosa, dessa vida repleta de egolatria, quem não está preparado poderá partir, como disse a Mãe Maria, né? Milhões de pessoas. Vocês viram a pandemia, né? O que aconteceu na pandemia? Quantas pessoas partiram no mundo inteiro? Aquilo que a gente falou dos débitos agora coletivos. Agora está tendo, né, uma enchente no país da Ásia. É, já morreram mais de 2.000 pessoas. Uhum. A única coisa que a gente tem que colocar, não, tem até um livro, o nosso livro que o pai Joaquim faz, que fala, que é exatamente o livro Transição, Trajetória dos Espíritos. Ele faz uma palestra no plano espiritual falando sobre isso, né? Então a gente tem que tomar cuidado de achar que quem está partindo tá errado, né? A pandemia, o teste foi para quem ficou, não foi para quem morreu, não. Exatamente, para quem, né, ficou. Quem desencarnou, todo mundo tem que desencarnar. Todos nós vamos desencarnar. Todo mundo tinha que ir embora, né? Agora, o que acontece? O teste foi para quem ficou. Melhoramos depois desse teste? Essa que é a grande questão. Nós melhoramos? Nós somos pessoas melhores? Que tivemos todas as chances durante a pandemia de nos tornarmos, de ter uma medicina melhor. Roubaram pra caramba. Nossa, né, senhora. De ter uma política melhor, roubaram pra caramba. De ter uma escola melhor, porque não teve aula, todo mundo sentiu falta, não melhorou. Né? De ter uma família melhor. Uma união melhor. Que era a época de ficar dentro de casa conversando, pai, mãe, filho, todo mundo. Será que melhorou? Então, o teste foi para quem ficou. Quem partiu, partiu. Talvez tenha sido os beneficiados que partiram. Você tem razão. Essa, né? Essa que é a grande questão. Agora, aqui falando para a Lislaine, aqui, né, eu também fazendo a minha colocação, Lislaine, para mim o projeto da alma é amenizar o projeto que nós fizemos. Amenizar seria assim, diminuir aquelas dores que a gente tem que passar, diminuir os problemas que a gente tem que passar. Tem receita? Tem. Fazer o bem. Fazer o bem. Às vezes você pode perder um dedo, quando na realidade você tem que perder o braço todo. Se você fez o bem, você vai conseguir alguma coisa, né? Então, o que acontece? É a lei da ação e reação. Ninguém veio para fazer mal. Ninguém veio com esse objetivo aqui para fazer mal. Todo mundo veio para melhorar. Então, se a gente traçar esse objetivo na nossa vida de melhorarmos, de fazermos o bem, fazermos a caridade que Jesus pediu, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas, a gente vai estar amenizando tudo aquilo que a gente tem que passar. Então, muitas vezes, o seu projeto da alma é mudado totalmente por causa do seu procedimento aqui. O André Luiz fala que esses que vieram fazer o que tinham que fazer e fizeram, são pouquíssimos os completistas. Aquela pessoa que volta com certa idade, dizer, eu fui para viver 80 e voltei, vivi 80 e voltei. Fui para viver 70, vivi 70 e voltei. A maioria, mais de 90% e tantos%, volta antes. Porque não cumpriu o projeto que tinha que cumprir. O projeto porque da não cumpriu. Né? Agora, dá para a gente, Chico Xavier, com certeza não era para viver até 92 anos. Né? Ele mesmo, a gente vê a prova disso. Agora, a partir da hora que um monte de gente desistiu, ele ficou sozinho, foram injetando a energia dele até a hora que o corpo exauriu, não teve mais jeito, né? Para poder, e fez um trabalho fantástico. Provavelmente, nessa encarnação de Chico, na encarnação de Bezerra de Menezes, na encarnação de Eurípides Barzanufo, que foi pouquinha, com 38 anos, de Caibra Schutte, todas essas pessoas triplicaram os benefícios dele em relação à espiritualidade baseado no que eles fizeram aqui, que eles fizeram isso. Benevolência, indulgência, perdão. Essa é a receita para todos nós. Essa é a receita. E a prece, né? Uhum. A prece, a meditação, o relaxamento. A ligação nossa com a espiritualidade é através da prece, né? Seja com Deus, com Jesus, com a espiritualidade, com, claro, os santos, né? Com os mentores. A prece como através dos nossos pensamentos, né? Porque a gente pensando que pensa um monte de besteira, vai fazer oração, não vai resolver nada. Não. Nós precisamos melhorar os nossos pensamentos e depois vir acompanhado de uma prece. Isso é dar resultado. Mas agora, orar, rezar por rezar, como faz não, muito... Não, de prece não decorada, nada. Não. Eu acho que tem que ser conversar com Deus, né? É, ou com Jesus, ou com o seu mentor, ou com o seu anjo de guarda. Eu converso muito com o meu anjo de guarda e falo, olha, isso não está bom, isso aí não estou aguentando, e procuro melhorar. O pensamento é tudo, né? O Sim. pensamento tem que ser positivo, tem que ser construtivo, não pode ser apegado ao passado, e você fica sofrendo porque você é culpada, porque você não fez o que devia. Olha, tem um livro aí que acabou de sair, mas esse eu não trouxe o nome, falando sobre como que as mães carregam culpa. As mães... que são as mais culpadas de todo o planeta. Porque o filho que não deu certo, a culpa é da mãe que não soube educar. Agora que a coisa está mudando, os pais começaram a atuar, os pais começaram a cuidar do filho também, desde trocar uma fralda, que parece uma coisa simples, mas não é tão simples, porque às vezes eles não sabem nem onde é que está a fralda, né? Ah, onde é que você guarda a fralda? Sei lá, pega aí, né? Desde trocar uma fralda, saber onde é que guarda, pegar e trocar numa criancinha que está chorando, que você tem que trocar porque ela não está bem, até eu dar uma orientação para um filho com bondade, com paciência. Meu marido tem mais paciência do que eu. Eu sou um pouco assim, não digo impaciente, eu sou um pouco exigente. Eu exijo muito de mim mesma e começo a exigir dos outros também. Aí você tem que tomar cuidado. Você não pode exigir dos outros. Eu exijo de mim porque eu já fiz um determinado aprendizado. Está nos meus livros. Aquela pessoa que não fez, calma, calma. Não vamos exigir porque ela ainda não aprendeu, ela ainda não entendeu, ela ainda está adormecida. Na minha família, por exemplo, que família é essa, gente? Que eu rezo tanto e lá ninguém reza. Não é estranho? Mas o Juliano... Só eu que rezo? Eu estou vendo. Por todos. Você está tão preocupado com a família, eu vou dizer uma coisa para você. Eu não fico preocupado com a família, não, porque eu acho que o que nós tínhamos que fazer, nós já fizemos. Tá? Agora, se eles fazem coisa errada, é problema deles. Quer dizer, não sou eu que vou ficar preocupado porque eles estão fazendo coisa errada. Não. Senão, daqui a pouco, a gente quer trazer toda a culpa do mundo para a gente. Não, não pode ser. E não é por aí, né? Tem que entregar nas mãos de Deus. Sim. Rodrigo, vamos para o próximo, para o nosso Momento de Gavale? Tudo é vontade de Deus. Vamos lá para o Momento de Gavale. A gente vai direto ou solta o comercial? Pode soltar o comercialzinho aí, depois a gente vai para o Momento de Gavale. No ar, contos, histórias... e mensagens. No oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Agora nós vamos entrar no nosso momento de Gigavale. Juliana, esse momento nós vamos colocar uma mensagem aqui que chama Elegância do Comportamento. Aí depois você comenta pra gente, tá bom? As pessoas geralmente se preocupam com a aparência física e se esmeram para mostrar uma certa elegância de acordo com suas possibilidades. Isso é natural do ser humano. Tanto que muitas buscam escolas que ensinam boas maneiras. No entanto, existe uma coisa difícil de ser ensinada e que talvez por isso esteja cada vez mais rara. A elegância do comportamento. É um dom que vai muito além do uso correto dos talheres e que abrange bem mais do que dizer um simples obrigado diante de uma gentileza. É a elegância que nos acompanha da primeira hora da manhã até a hora de dormir, e que se manifesta nas situações mais corriqueiras, quando não há festa alguma, nem fotógrafos por perto. É uma elegância desobrigada. É possível detectá-la nas pessoas que elogiam mais do que criticam, nas pessoas que escutam mais do que falam, e quando falam, passam longe da fofoca, das maldades ampliadas de boca em boca. É possível detectá-la nas pessoas que não usam um tom superior de voz, nas pessoas que evitam assuntos constrangedores porque não sentem prazer em humilhar os outros, é uma elegância que se pode observar em pessoas pontuais, que respeitam o tempo dos outros e seu próprio tempo. Elegante é quem demonstra interesse por assuntos que desconhece. É quem cumpre o que promete e, ao receber uma ligação, não recomenda à secretária que pergunte antes quem está falando e só depois manda dizer se está ou não está. É elegante não ficar espaçoso demais. É elegante não mudar seu estilo apenas para se adaptar ao de outro. É muito elegante não falar de dinheiro em bate-papos informais. É elegante retribuir carinho e solidariedade. Sobrenome, cargo e joias não substituem a elegância do gesto. Não há livro de etiqueta que ensine alguém a ter uma visão generosa do mundo e a viver nele sem arrogância. Pode-se tentar capturar esta delicadeza natural através da observação, mas tentar imitá-la é improdutivo. A pessoa de comportamento elegante fala no mesmo tom de voz com todos os indivíduos indistintamente. Ter o comportamento elegante é ser gentil sem afetação. É ser amigo sem conivência negativa. Ser sincero sem agressividade. É ser humilde sem relaxamento. Ser cordial sem fingimento. É ser simples com sobriedade. É ter capacidade de perdoar sem fazer alarde. É superar dificuldades com fé e coragem. É saber desarmar a violência com mansuetude e alcançar a vitória sem se vangloriar. Enfim, elegância de comportamento não é algo que se tem, é algo que se é. Pense nisso. Mais do que decorar regras de etiqueta e elaborar gestos ensaiados, é preciso desenvolver a verdadeira elegância de comportamento. Importante que cada gesto seja sincero, que cada atitude tenha sobriedade. A verdadeira elegância é a do caráter, porque procede da essência do ser. Esse é o momento Gigavale. O que que você pode falar da elegância do comportamento, Juliana? Não, eu acho que a verdadeira elegância é você se preocupar com os outros, né? Pode tirar o fone, Juliana. É, agora é melhor, né? É. Não tem mais, não tá, já acabou. Claro. A verdadeira elegância é a delicadeza com as pessoas, ouvir o que as pessoas precisam, não é tomar cuidado, como é que coloca o talher, né? Como é que conversa com as pessoas. Essa elegância formal, essa elegância da roupa. Obrigatória, né? Obrigatória, sair elegante. Eu acho que a elegância verdadeira, conforme ele falou, é uma coisa interior. Não é? É você sentir que você está interessada pela outra pessoa. É uma coisa chamada empatia. Uma empatia fundamental. Conseguir sentir o sofrimento do outro. Ah, não é o seu, mas é um sofrimento. Se você se puder ajudar, ajude de uma maneira elegante, sem humilhar. Sem humilhar, porque quando você ajuda e humilha a pessoa, você não está ajudando. Você pode até estar destruindo. Então, você tem que ajudar de uma maneira realmente construtiva. Eu escrevi uma frase um dia desse no Facebook, que eu comecei a ler para mim mesmo umas 10 vezes, que eu percebi que eu escrevi para mim mesmo, que foi mais ou menos assim. Quando você fala alguma coisa com verdadeiro amor... Ah, lembrei. A comunicação... com quem quer que seja, quando é feita com verdadeiro amor, veja bem, verdadeiro, não é o amor vaidoso. O amor, as pessoas às vezes amam as próprias palavras. Elas sabem falar bonito, então elas falam bonito, elas falam de uma maneira, vamos dizer, irônica, e isso é muito bonito. Então tem seguidores e tem um monte de coisa que está acontecendo por aí. Mas quando você esquece tudo isso e você está falando para apenas uma pessoa, não é para milhões de seguidores, mas você está fazendo isso com amor, A comunicação acontece de uma outra maneira. E aquilo que parecia ser tão difícil de resolver, se tem amor no meio, é resolvido. É resolvido. O meu pai falava assim para mim, quando eu ficava meia brava com os filhos, falava, quando eu era criancinha, né? Pai, meus filhos fizeram isso. Ele falou, calma, fale isso, mas fale com amor. Corrija, mas corrija com amor. Quer dar um castigo? Dê um castigo. Bater, não, nunca. Quer dar um castigo? Dê, mas dê esse castigo com amor. Tudo com amor. Amor é a salvação do mundo. Uma amiga minha, jornalista, desencarnou cedo. A Maria Cristina, grande jornalista. Desencarnou, não tinha nem 60 anos, 50 e poucos anos. Sofreu muito e morreu cedo. A Cristina, eu falo dela no meu livro. Acho que um mês depois que ela partiu, um mês ou dois depois que ela partiu, eu a vi num sonho, ou não sei como, assim, passando numa espécie de um foguete, parecia uma nave, sabe? E ela não era assim espiritualista, ela era um pouco mais séria. Era uma pessoa bondosa, uma alma bondosa, ajudava todo mundo, inclusive me ajudou muitas vezes, mas ela não era assim espiritualista, nem espírita. Mas dois meses depois que ela desencarnou, eu vi ela passando assim, numa espécie de uma nave, e ela pôs a cabeça para fora e falou assim para mim, o amor é tudo. Nunca esqueci isso. Uhum. Olha que coisa linda. O amor é tudo, e não é? Com certeza. E às vezes não é tão elegante, né? Rodrigo, vamos encerrar no momento Gigavale, depois do comentário da Juliana. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Um oferecimento de WS Festas e Empalagens, né? WS Festas. A gente está no momento agora dos aniversariantes. Então, Rui. Lá da Fraternidade Paulo de Tarso, como nasceu gente em dezembro. No dia 1º nós tivemos aqui, temos o aniversário da Elvira Lopes, no dia 3 o Luiz Carlos Correia, no dia 4 a Kilce Cardoso, no dia 6 Selenita Suzigan, no dia 8 Edna Yamamura, no dia 8 também Lourdes dos Santos, no dia 8 Rosiana Alves Barros, no dia 9 Sérgio Yoshitaki, no dia 11 Kleber Fiuza Lima, no dia 11 também Roseli da Silva, no dia 13 Aderbal Bonani e no dia 13 Juliana Espadoto. E eu quero dar um grande abraço especial para o nosso amigo José Prata. Ele trabalhou muito tempo com a gente lá na ITEP e ele faz aniversário no dia 12 de dezembro. Zé Pratinha, meu querido amigo, um bom aniversário para você e de muita paz e muita tranquilidade. Tudo de bom para você, Prata. Vamos saudando também aqui a nossa irmã Sandra. Sandra lá da AME, a Sandra Batista, faz aniversário hoje, dia 7. Dia 7 também quem estaria aniversariando seria, claro, tá aniversariando lá no plano espiritual, nossa irmã Eliana Maria, fantástica Eliana, né, do Grupo Castelã. Espírita há muito tempo, aqui na cidade, faz muita falta pra gente. Um abraço pra Eliana, lá onde ela estiver. Pedro Mariano, nosso grande Pedro Mariano da... Opa! Rede Band, agora da rede da Band Vale, né? Pedro Mariano que foi o nosso espírito na Sonoplasta. Rádio Bandeirantes, quando nós fomos pra Sonoplasta. Lá, Sonoplasta. Né? Sonoplasta, mas pra gente ela era diretora, ela tudo, dava as dicas. Eu e o Rui novinho, a gente não sabia nada de rádio, o Pedro dava todas as dicas pra gente lá. Falava o que a gente tinha que fazer para melhorar a audiência, falava tudo, né? Dava toda. Também, acho que ele nasceu, quando ele nasceu, já nasceu com rádio na orelha, porque nasceu e até hoje tá lá, agora ele tá na parte de som, mas dentro da televisão, né? É dia 11 quem faz aniversário é a Nara Petit, a esposa do Fernando Petit, né? Dia 12, quem faz aniversário hoje também é o pai do Ari Rangel. Viu, Ari? Dá um abração nele aí, falar que nós estamos mandando um abraço nele na hora da feijoada, né? E também quem faz aniversário quem faz aniversário hoje, né? Foi o dia 4, foi dia 4, a mãe do João Paulo Gonçalves, lá de Paulista, Pernambuco, também está fazendo 90 anos. O programa Vivência Espírita deseja paz e alegria em seus corações. Tem mais alguém, Rodrigo, para a gente não, falar? Meu lado também não. E o sorteio aconteceu já, o livro? Vamos sortear agora. Você vai fazer dedicatória. Agora. A gente faz depois do final do programa, depois do trabalho. Tem mais intervalo? Não. Então agora com o oferecimento da Livraria Casa do Caminho, né? A tradição da livraria de São José dos Campos, agora online, né? Então a Livraria Casa do Caminho. Então, se vocês quiserem acessar o site, tá aqui na descrição do YouTube, esse endereço gigante aí que vocês estão vendo aí, já tá na descrição, não precisa copiar, tá? É só descer ali e clicar, né? A livraria casadocaminho.lojavirtualnuvem.com.br ou entra aqui no nosso YouTube, no nosso link aqui na descrição, tá lá o link para vocês. Também tá o link para vocês participarem do WhatsApp do Vivência Espírita, tá? Então, vocês querem participar do sorteio que a gente vai sortear agora, também pode participar pelo WhatsApp do programa, que é só mandar mensagem no DDD 12-3921-3009. Então a gente vai sortear esses dois livros, né? Vou colocar aqui para vocês verem, né? O livro aqui da Juliana, O Projeto da Alma e a Cura do Coração. Então vão ser dois livros e a gente vai sortear agora, né? Então vamos lá para a TV. Pera aí, só substituir aqui a WS Festas, que também apoia a gente, né? Só um minuto, vamos lá. E Rufe os Tambores, né? Pelo sorteador aqui, Rufe os Tambores. Então, quem foi o sorteado foi... Ah, Vilma Santos, calma. Quase lá, hein? Quase lá. Não foi a Vilma Torres dessa vez, Vilma. Mas ela ligou sim, a Vilma ligou pra gente. E a Helenice também participou. Ela mandou mensagem pelo WhatsApp. E engraçado que a Helenice mandou uma mensagem assim, ó. Quero muito ganhar. E tinha um monte de gente participou, um monte de gente ligou dessa vez. Deu certo, né? A gente pede aí pra vocês não só ligarem, mas deixar o like aqui também no YouTube. Ajuda muito a gente, tá? Então, parabéns, Vilma Santos. E parabéns, Helenice, que ganharam o livro, né? Depois a gente deixa lá na livraria Casa do Caminho pra pegar... né? Para então, buscar. Amanhã, a partir de amanhã, das 13 horas às 19 horas, né? O Rui deixa lá pra gente, né? O Rui deixa amanhã mesmo para vocês. E na semana toda, até sexta-feira é esse horário, no sábado, das 9 às 12 horas estará aberto também. Então a Livraria Casa do Caminho fica na Avenida Rui Barbosa, número 231, Jardim Bela Vista, ali na descida da Rodoviária Velha, naquela descidona, né, lá embaixo, lá no penúltimo quarteirão. Então vocês podem comparecer lá e aproveita para olhar os livros também lá, porque tem muita promoção, muita coisa nesse Natal. Isso, também dá livro de presente de Natal, dá livro espírita de presente de Natal. Talvez, maravilha. Né? Então é legal. Então é só comparecer lá e pegar os livros da Juliana, que ela vai mandar autografado para vocês, tá bom? Vamos lá, Rodrigo, continuando. E vai autografado pela Juliana. Isso aí. Então, do meu lado aqui, eu já agradeço a todos vocês que entraram. A gente vou colocar aqui a imagem, vamos ver a imagem de hoje, da inteligência artificial que foi criada com o tema de hoje. Olha que legal aí. Vocês estão vendo a imagem. Talvez não dê para ver aí muito bem, mas tem um senhor aí transparente aí, curando o coração aí dela. Que lindo. Né? Talvez é um espírito, né? Que imagem linda. E se quiser, eu te mando ela também, tá? E para quem não consegue ver, entra aí no nosso Instagram agora, do Vivência Espírita, e deixa um like lá pra gente, no Vivência Espírita, tudo junto, sem acento, tá? A imagem já tá publicada lá para vocês curtirem e ver em alta qualidade lá a imagem, tá? Então entra no nosso Instagram e curte, e siga nosso canal, siga nossa conta lá no Instagram, tá bom? A gente deixa aí. Parece o Tião, né? Parece o Tião. Não, ele parece o pai do Tião. O Tião é bem mais novo, né? Né, e só a comentar aqui, então, para agradecer a todos vocês, comentar aqui o resultado da enquete, né? Então, houveram 77 votos perguntando: você acredita que as doenças do corpo começam sempre como doenças na alma, emoções mal resolvidas? E 88% falaram que sim e 12% falaram que não. Então a gente vai encerrar a enquete aqui, a gente agradece e depois deixa aí para a Juliana comentar depois no final. Deixa todo mundo se despedir e aí a Juliana comenta para a gente a enquete. Obrigado, pessoal. Carlinhos? Obrigado, família Vivenciana. Obrigado, Juliana. Obrigado, Rui. Obrigado, Jorge. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Sebastião Varotto. Nós agradecemos a companhia de todos em mais um domingo abençoado, onde burilamos o conhecimento que a Juliana nos trouxe. Vamos procurar o que serve melhor para nós, colocar em prática em nosso cotidiano, para que nos tornemos hoje um pouco melhores do que fomos ontem, através da propalada reforma íntima que a Juliana veio nos trazer. Um bom domingo a todos, com seu macarrão com frango, ou seu cardápio preferido, mas sempre em família, que família continua sendo a base da nossa sociedade. Um ótimo domingo e até a próxima semana. Nós vamos agradecendo a todos vocês que participaram com a gente, né? Só participar, só entrar aqui no YouTube, entrar no Facebook, entrar no WhatsApp, já é muito importante. Obrigado pelos likes aí que vocês fizeram. A gente continua pedindo que compartilhem o nosso programa, divulguem por aí, que é importante para a divulgação da nossa doutrina. E nós vamos encerrando, como sempre, com o livro Palavras de Luz, de Francisco Cândido Xavier e Emmanuel. Cada vez que eu faço a leitura, que esse livro, ele é diário, né? Para cada dia tem uma mensagem. Então, essa mensagem que nós vamos ler hoje é do dia 7 de dezembro. Mas é interessante que todas as mensagens que eu li até hoje aqui, elas parecem que foram dirigidas para o programa de hoje. É só vocês prestarem atenção aqui no que nós vamos falar. Observemos o que estamos realizando com o tesouro das horas e de que espécie são nossas ações a benefício dos semelhantes. E, procurando aceitar-nos como somos, sem subterfúgios ou escapatórias, evitemos estragar-nos com queixas e autocondenação, diligenciando buscar, isto sim, agir, servir e melhorar-nos sempre. Do livro Rumo Certo, capítulo 23, Autoaprimoramento. Paz e alegria em todos os corações. Rui, a semana que vem nós temos quem aqui conosco? Eu só tenho que dizer que hoje, a partir das 14h, nós teremos o bingo lá da farmácia comunitária, que em comemoração aos 45 anos de fundação da farmácia, né? E vai ser onde, Rui? É? Onde vai ser? Vai ser na PVE, ali no final da Avenida Tivoli, ali final da Avenida Tivoli. Perto do Corpo de Bombeiro, né? É? Perto do Corpo de Bombeiros. Isso. Então, ali, nós convidamos as pessoas que estão nos ouvindo, que quiserem participar. A partir das 14h, nós começamos o nosso bingo. Domingo, nós teremos aqui o Alan Silva, que vai falar sobre esses momentos que está com muita depressão aqui no nosso país, né? Só comentar aqui antes de mais nada, que o Marcos Gaio Gama estava quieto, que não estava aparecendo, né? Porque ele mostrou aqui uma foto. Estou viajando com as minhas meninas. Uhum. Ó, um abraço a todos do aeroporto de Roma. Uhum. Rumo a Tóquio. Uhum. Tá indo a Tóquio, olha só. Tá. Legal. Fez uma parada estratégica. Imagina, já 13 Nossa, horas, 14 até, horas até Roma. Tóquio. 14 horas até Roma, deve ser mais 20 horas, acho que até Tóquio. Que boa viagem, sorte. Maravilhosa. Boa sorte aí, hein, cara. Tem que botar a meia de compressão, hein. É isso mesmo, Marcos. Quem quer? Vai lá, conhece o Marcos bem, Gaio vê Gama. Tudo direitinho pra contar pra gente depois, que eu não vou. Quem quer? Né? Quem quer? Marcos Gaio Gama. Uhum. Nós precisamos ir lá para comer o peixe dele lá de novo. Lá no Japão? Lá no Japão tem peixe bom, hein? Ah, imagino. Com certeza. Todo lugar que tem mar frio, gelado, tem peixe bom. Ô, Juliana, as suas considerações finais, e nós gostaríamos que você fizesse uma pequena prece de encerramento do nosso programa. Olha, eu gostei muito do programa. Eu já sabia que seria uma coisa assim, muito envolvente, muito necessária no mundo de hoje. E acho que aqui nós falamos o que tinha que ser falado, como se diz, né? Acho que até no Evangelho tem, quem tem ouvidos para ouvir, né? Que tenha ouvido e aprendido alguma coisa, se é que eu, pelo menos, tenho algo a ensinar. Se você quiser comentar a enquete. A prece de encerramento. Quer comentar a enquete? A enquete eu achei muito, muito legal, sabia que ia ser isso mesmo. Certamente eu posso dizer por experiência própria, no final do meu livro tem um pedaço bem dolorido dizendo como a doença física tem sua origem nas doenças da alma, né? Aquelas dores da alma, né, Rodrigo? Aquelas dores que você não enfrenta, aquelas dores que você não trata, que você quer esconder de você mesma. Essas dores, você pode até tentar esconder, mas elas podem se transformar em doenças do coração, doenças do pulmão, doenças dos ossos. Tem uma série de livros, hoje em dia o que mais tem é livro, né? Eu falo que nesse país tem muito livro, não tem leitor, né? Mas tem muito livro. E tem livros que falam o que, que uma determinada doença tem a ver, isso, tem médico que fala isso. Até falei de você trazer meu médico aqui, né? Para ele falar daquele tema, a medicina mediúnica do futuro. Porque tem exatamente problemas do corpo físico que tem a ver diretamente com dores que você tentou esconder de você mesma. Por que tem tanto problema de coração, ataques cardíacos, né? Irmãos nossos que vão embora com AVC ou coisa desse tipo. Por que tem tanta coisa dolorida, que a gente tem tanto medo de câncer? O que, que é o câncer? Tem explicações sobre as razões psicossomáticas do câncer. Então, eu achei a enquete fantástica e tão de parabéns o pessoal que respondeu, porque eu também penso exatamente isso. A enquete é isso mesmo, né? 70%, quanto foi? 80%, né? Foi o Pareto aí, 80 e poucos por cento, 88% e 12% não. Olha, isso já é um momento. Vou tentar fazer uma prece por esses irmãos maravilhosos que nos assistiram, que participaram dessa enquete com tanta racionalidade, falando realmente, afirmando que realmente tem tudo a ver as doenças da alma com as doenças do corpo. E vamos então fazer uma prece por todos nós, para que esse nosso despertar continue a ser, seja cada vez mais um despertar autêntico, dia a dia. Dia a dia um pouquinho mais, dia a dia, com mais paciência, com mais amor por aqueles que nos cercam, sempre lembrando que não estamos com eles à toa, estamos todos num grande aprendizado, num momento muito difícil do planeta, um momento de muito caos, ainda de muita vaidade, de infelizmente muita ignorância espiritual. Então nós que já estamos despertando dia a dia, cada vez mais, vamos pedir que essa pequena luz que já conseguimos conquistar, que ela aumente cada vez mais, que não nos deixe orgulhosos, convencidos, vaidosos, mas que ela sirva para ajudar o nosso irmão, aquele nosso irmão que ainda está no escuro, numa escuridão maior do que aquela que nós já enfrentamos um dia. Que o Mestre Jesus olhe por nós com seu olhar de amor, com seu olhar de a mais profunda compreensão, para que possamos nos sentir protegidos por Ele, por esse grande mestre, por esse grande amigo. Fiquem todos com Deus nos seus corações, o Deus dos seus corações. Fiquem com Jesus nos seus corações, na sua família, com amor, com paciência, com coragem. Tudo vai melhorar. Tenho certeza disso, em nome de Deus. Que assim seja.